Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria aqui começar comentando uma carta que eu recebi fora da parte do curso. Eu recebi do Felipe Tavares, corrigindo alguns detalhes ali da minha mensagem de Natal, a qual eu gostaria, inclusive, de comentar depois, a própria mensagem, eu gostaria de comentar e explicar um pouco mais de detalhe. Depois que, como é próprio desse gênero de escritos, ali tem muitas coisas que estão compactadas e que o público geral vai entender de um jeito e os alunos devem entender de outro, um pouco mais aprofundado. Mas o Felipe me lembra aqui que houve alguns equívocos. Em primeiro lugar, eu já havia dado uma aula sobre aquele trecho do Wagner. E na aula que eu dei estava tudo certinho, mas na hora que escrevi a mensagem eu mesmo esqueci o que eu mesmo tinha falado. E troquei as bolas. Isso não afeta em nada o sentido geral da mensagem. Mas, em primeiro lugar, o personagem, o Zygmunt, não é neto do Wotan, é filho do Wotan, irmão da Brunhilde. Né? Em segundo lugar, Brunhilde não ia ser condenada à morte, ela ia ser condenada a adormecer na montanha e ficar à mercê do primeiro homem que chegasse. E aí ela pede misericórdia e o pai então lhe garante que ela não será tocada por nenhum homem indigno e que somente no futuro virá um guerreiro nobre que a protegerá de todos os males. Então, feita aqui a correção, agradeço muito ao Felipe essas observações. Eu mesmo tinha dito essas coisas na aula e depois, na hora de escrever a mensagem, às pressas, esqueci. Mas eu desejaria comentar algo mais a respeito dessa mensagem. Qualquer conteúdo filosófico que você deseja transmitir, você pode transmitir em vários níveis. O primeiro nível é uma espécie de compactação poética, que pode ter, vamos dizer, um efeito, um impacto emocional sobre o leitor no momento, de tal modo que as várias possibilidades de sentido daquilo são vivenciadas de maneira confusa, todas misturadas. O conjunto dessas possibilidades de significado exerce, então, um impacto emocional, mas para por aí. Quer dizer, o indivíduo só vai escavar novas possibilidades de sentido se tiver, onde a sua curiosidade despertada para isso, o que não é o caso da maioria. Mas, também é normal que, nessas circunstâncias, quem lê aquilo, ou quem lê qualquer uma das outras minhas mensagens de Natal anteriores, ou quem lê alguns dos meus artigos, antes capte este primeiro nível de significado e pense que a coisa se esgota aí. Quer dizer, julga aquilo como sendo uma obra literariamente expressiva. Né? Não tem ideia de que por trás daquilo tem muitos quilômetros rodados, de que tudo aquilo não é, vamos dizer, é uma compactação poética, sem dúvida. Mas eu pessoalmente, não conheço aquilo só sob a forma de compactação poética, mas de conceito muito bem articulado e muito bem, perfeitamente analisáveis. Né? Na verdade, você tem todo, por trás de uma única frase ali que você disse, onde eu digo que o perdão é a lei geral que estrutura o universo, isso aí, por trás disso aí tem 25 anos de meditações metafísicas que começaram com o livro O Crime da Madre Agnes, que é de 83, 84, e que vieram terminar mais recentemente no escrito O Mundo dos Princípios. Eu creio que esse eu não sei se esse escrito está na minha página, no website, ou se está no próprio seminário. Hã? Está no seminário, deve estar no seminário. Se não tiver, nós vamos colocar logo. Então, o que está subentendido nesta frase, que num primeiro lance pode parecer assim uma figura de linguagem poética, não é figura de linguagem de maneira alguma, é uma doutrina muito clara e muito rigorosa, que seria antes de natureza científica. Coisa que eu pretendo explicar mais tarde no meu curso de Filosofia da Ciência, que vai ser dado aqui em maio. Mas a coisa é a seguinte: se você tomar o universo físico o universo tal como estudado pela ciência física, na sua totalidade, e se você o considerar como um sistema fechado, tal como ele se encontra num dado instante, mas você faz um flash do universo todo, neste momento, tal como está, e o considera como um sistema fechado. Se for um sistema fechado, regido, vamos dizer, por leis de validade permanente, então ele inteiro entra no campo de aplicação do segundo princípio da termodinâmica, quer dizer, a entropia, que é, vamos dizer, a equalização da energia existente, e, portanto, o universo está caminhando inevitavelmente para a sua extinção. No entanto, se você não o considerar como um sistema fechado, mas o observar com um certo, durante um certo decurso de tempo, você vê que, na verdade, esse universo está em expansão, que aparecem novas estrelas, acontecem novidades, etc, etc. Então, das duas, uma. Ou a segunda lei da termodinâmica está errada, quer dizer, a energia não declina, e não existe, portanto, entropia, e nós estamos enganados. Ou existe a entropia, mas ela é compensada por algum outro fator. Ora, esse fator jamais poderia vir de dentro do próprio universo, porque, vamos dizer, isso aí seria autocontraditório. Então, se nós entendemos o universo como a totalidade daquilo que existe materialmente, nós temos que entender que, para além de toda essa existência material, existe o conjunto da possibilidade. Tudo aquilo que existe é possível, mas nem tudo aquilo que é possível já é real. Tá certo? Então, isso quer dizer que, se um campo que está submetido à segunda lei da termodinâmica, não obstante, ele se expande e ele cresce, é porque novas possibilidades estão sendo injetadas dentro dele continuamente. Essas possibilidades não vêm desse próprio campo, mas vêm de algo que está para além dele. Esse algo que está para além é simplesmente o reino da possibilidade. Quando ele fala de possibilidade, não quer dizer que seja que tudo seja possível. Quer dizer, a possibilidade considerada universalmente, ela tem uma estrutura e tem uma ordem interna. Ela não é limitada por nada fora dela, mas ela é limitada pela sua própria estrutura. Por exemplo, desde o ponto de vista daquilo que Leibniz chamava de compossíveis. Quer dizer, duas coisas são possíveis, mas não são possíveis ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível você ser um bebê e é possível você ser um velho, mas você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, as duas coisas que não são possíveis simultaneamente podem ser perfeitamente possíveis se houver uma certa dilatação de tempo. Essa, vamos dizer, é uma das leis que determina internamente a possibilidade universal. Vamos dizer, uma outra lei seria aquela que está implícita na própria noção de essência ou de substância. Quer dizer, o conceito essencial de uma substância, de um ente, deve ser compatível com todas as mudanças que ele venha a sofrer no decurso do tempo. Senão você não tem o conceito integral do ente, você tem somente um aspecto dele. Não é isso? Por exemplo, digamos, se você pegar o conceito de mulher é compatível com o fato dela poder ser mãe ou dela poder não ser mãe de maneira alguma. Essas duas coisas não afetam, vamos dizer, o conceito essencial. Não é isso? Então, isso quer dizer que toda e qualquer essência de um determinado ser, ela tem que conter em si mesma, implicitamente, todas as possibilidades de desenvolvimento que esse ser possa vir a sofrer no tempo. Se faltar só uma, então é o nosso conhecimento daquilo que está errado. É o nosso conceito que está errado e não a própria substância. Então, por exemplo, eu me lembro de ter lido no livro do tal do David Bohm, que é uma besta quadrada, ele diz o seguinte, que todo o nosso pensamento, o pensamento ocidental está errado, porque os conceitos são estáticos. Então nós deveríamos ter conceitos dinâmicos. Em vez do ser, nós deveríamos ter o sendo, porque o ser se desenvolve no tempo. Eu digo, um conceito do ser que não abrangesse todas as possibilidades de desenvolvimento dele no tempo não seria o conceito do ser, seria apenas o conceito de um dos seus estados. Tá certo? Então é claro que todos os conceitos que nós usamos para exprimir as essências dos seres, eles não são nem estáticos nem dinâmicos. O estático e o dinâmico só existe quando você rebate aquilo para a esfera do tempo. Considerando uma esfera supratemporal, tanto as propriedades estáticas e permanentes quanto as propriedades mutáveis e temporais já estão todas abrangidas ali necessariamente. E ele até dá o exemplo de... Ah, aqui na língua sânscrita a palavra vaca quer dizer animal que se move lentamente. Eu digo, uai, e se a vaca correr, não é mais vaca? Digo, o que é isso? Na verdade, você conceituar vaca como animal que se move lentamente, aí sim que você tornou o conceito estático, porque você extraiu do conceito, você expeliu do conceito todas as outras possibilidades. Né? A vaca, por exemplo, quando ele está dormindo, ela não está se movendo lentamente, ela está parada. É isso. E a vaca, quando morreu, o que, que ela era? Uma vaca morta, continua sendo uma vaca, ela não se transforma em tartaruga nem em jacaré. Então, o conceito abstrato de vaca, ele exprime a essência da vaca, portanto, a essência tem que ser compatível com todas as propriedades e acidentes que aquilo possa manifestar, vamos dizer, dentro de infinitas linhas de desenvolvimento temporal possível. Não é isso? Então, quando eu digo que tem que ser compatível, quer dizer que, de certo modo, o conceito da substância já abrange todas as possibilidades. Só não pode abranger todas, porque há algumas possibilidades num ser que não pode se manifestar por iniciativa dele, ele tem que ser provocado de fora. Não é isso? Por exemplo, você tem a possibilidade de, se cair um tijolo na sua cabeça, você desenvolver um hematoma. Mas você não desenvolve um hematoma sozinho, né? Por conta própria. Você pensa que caiu um tijolo e aparece um hematoma. Não acontece isso. Tá certo? Então, vamos dizer, as possibilidades de desenvolvimento intrínseco estão já contidas implicitamente na substância. E as de desenvolvimento extrínseco, isso é causado por interferência de outros fatores, estão contidas de maneira indireta. Isto é, não podem ser deduzidas da substância, mas têm de ser compatíveis com ela. Então, por exemplo, da definição de gato, não faz parte a propriedade que ele tem de dormir no sofá. Por quê? Porque isso depende também da definição do sofá e não principalmente da definição de gato. Para chegar a essa conclusão, você precisa ter as duas definições, dois conceitos. Essas duas substâncias, então, se encontram num determinado momento do tempo e garanto para vocês que é o gato que deita no sofá e não o sofá que deita no gato. Tá certo? Então, deitar-se no sofá é uma possibilidade que o gato tem, mas para isso é preciso que exista o sofá e que o sofá seja alguma coisa. Então, ele estar deitado no sofá, deitado no chão ou andando é uma coisa meramente acidental, mas os três acidentes têm de ser compatíveis com a essência do gato. Então, esse negócio de, tipo David Bond, não, o pensamento acidental é estático e nós precisamos introduzir um elemento dinâmico, isso é uma besteira, uma coisa de um primarismo tão grande, que eu não vejo como isso possa ser discutido academicamente. Isso aí você tem que ir lá e dar dois tapas no sujeito, e mandar, olha, vai para casa, vai estudar, fica quieto. Certo? Não fala mais nada hoje, tá bom? Só fala amanhã. É muito primário demais. Quer dizer, isso é falta de cultura, é falta de estudo. De estudo, na verdade, elementar da filosofia. Né? Então, muito bem. Isso quer dizer que se você tomar o universo na sua totalidade, com todas as essências que o compõem, com todas as relações possíveis entre as essências, é claro que isso aí é quantitativamente inimaginável, nós não podemos pensar isso, mas é diferenciadamente, um por um. Mas nós podemos esquematicamente conceber, né, conceber esse conjunto, vamos dizer, como uma espécie de um resumo esquemático. Né? Então, se concebemos isto e aceitamos a ideia de que existem leis eternas da natureza, de que essas leis estão permanentemente atuando, então, meu filho, o universo até já acabou. Porque, quer dizer, é uma entidade física funcionando no espaço-tempo submetida à segunda lei da termodinâmica. Nenhum sistema vai render mais de 30%. Então, o universo está acabando, acabando, acabando. Experimentalmente, nós sabemos que não está acabando, que está se expandindo. Então isso significa que acontecem coisas no universo que não estão dadas na sua estrutura inicial. Então, quer dizer, possibilidades que são novas e que não poderiam ser deduzidas, logicamente, das propriedades já dadas. Certo? Então quer dizer que em volta do universo existente, nós temos que admitir que existem os universos possíveis. O conjunto da possibilidade universal. Essa possibilidade universal, por sua vez, não é, vamos dizer, uma pasta nebulosa de onipotências teóricas. Não, ela tem uma estrutura, ela tem uma ordem. Essa ordem é interna, evidentemente. A possibilidade universal não é determinada por nada fora dela, mas é determinada pela sua própria estrutura e pelas próprias leis que a compõem. A lógica humana é uma tradução longínqua dessas leis. A lógica não passa de uma tentativa de você verbalizar certas condições que são inerentes a toda e qualquer existência possível. E a lógica lida com exatamente, ela traduz em linguagem humana a estrutura da possibilidade universal. Se fosse possível você traduzi-la, vamos dizer, expor isso diretamente, você teria uma ciência metafísica. Infelizmente, a ciência metafísica que nós temos é muito incompleta. Não é isso? É muito incompleta, muito deficiente, muito cheia de problemas. Mas nós sabemos algo dela, mas pelas próprias leis da lógica. Nós entendemos que a existência do que quer que seja implica necessariamente algumas consequências. Tá certo? E disto aí nós tiramos como conclusão uma série de adaptações que nós fazemos à nossa linguagem para que a linguagem tem a coerência necessária para poder expressar essa continuidade e coerência intrínseca do próprio ser e da própria existência. Tá certo? Ora, se acontecem coisas que antes não eram possíveis, que não podem ser deduzidas de um estado anterior, e se estão entrando continuamente novas possibilidades, então nós temos que entender que para cima do existente existe, então, o círculo da possibilidade, ou se quiserem chamar assim, da onipotência. Quer dizer, novas e novas possibilidades são possibilitadas, por sua vez, como, vamos dizer, novos horizontes, novas possibilidades, novas potencialidades que se abrem dentro do universo. Sem isto, nós teríamos entrado já, vamos dizer, num mecanicismo fechado, como tinha na Renascença, em que o universo é concebido como uma máquina. Mas eu digo, bom, se o universo foi concebido com a máquina se desgasta naturalmente, né? E a máquina tem que funcionar com combustível. Quer dizer, precisa ver que a ideia do universo como máquina é uma figura de linguagem, não é uma lei científica. Não é isso? Hoje nós sabemos que cientificamente seria totalmente inviável uma coisa dessa. Então, note bem, o universo considerado como totalidade fechada, ele é inviável. Ele está condenado. Ele continua existindo porque ele é continuamente possibilitado. Senão já teria acabado. Então isso quer dizer que o resgate do finito pelo infinito é um processo permanente que fundamenta toda a existência física, toda a existência no espaço-tempo. Ora, teologicamente, o que é o perdão? Exatamente a tradução disso na escala humana. É isso, em que o ser humano também está submetido à entropia. Quer dizer, ele se desgasta fisicamente. A esse desgaste físico corresponde, na esfera anímica, espiritual, um desgaste correspondente. Veja, todas as possibilidades que você tinha ao nascer, você realizou algumas. As que você realizou, você não pode realizar mais. E mais ainda, elas deixam marcas, elas deixam consequências. Não é isto? Então, isso quer dizer que as possibilidades que você tem na sua vida terrestre, elas vão diminuindo com o tempo. Quem quer que acha que... No começo, quando o sujeito é novo, ele acha que ele tem todas as possibilidades. Acha que o mundo é um supermercado em aberto, ele pode escolher o que quiser. Qualquer pessoa que tenha passado os 40 entende que as possibilidades se fecharam, e fecharam gravemente. Não é isso? Ou seja, a sua vida física ela está, de fato, condenada ao declínio e extinção. Porém, deveria corresponder a isso uma extinção concomitante das suas possibilidades espirituais. Note bem, uma coisa é aquilo que você é no plano espaço-temporal. Outra coisa é aquilo que você é no plano da eternidade. Para que você seja algo no plano espaço-temporal, você tem que ser algo na eternidade. Por quê? Porque tudo aquilo que é real tem de ser possível. Então, quando falamos de eternidade, falamos, bom, cada um de nós que é alguma coisa neste plano espaço-temporal aqui, é também alguma coisa no plano da possibilidade infinita, da possibilidade eterna. Ou seja, as possibilidades que você tem durante a sua vida terrestre, elas vão se esgotando. Mas isso corresponde a isso, esgotamento concomitante das suas possibilidades na esfera da eternidade? Resposta, não. E isso é que é exatamente o que se considera o perdão. Você vê, quando você vai à igreja, confessa, comunga, bom, os seus pecados são perdoados. E a igreja diz, os seus pecados são perdoados sem prejuízo das penalidades terrestres. Quer dizer, por exemplo, você cometeu um homicídio, você vai, se arrependeu, confessou. Então, você está livre de pagar por aquilo na eternidade, mas você vai pagar neste plano, você vai pagar somente neste plano. Quer dizer, as possibilidades que se esgotaram neste plano, espaço-temporal, são preservadas intactas no plano da eternidade. Isso é que a igreja chama do perdão. E você vê que isso não passa, na verdade, de uma tradução das leis da possibilidade universal para o plano da existência humana. Então, o perdão vem do latim perdonare, quer dizer, completar o dom. Quer dizer, você, ao nascer, você recebeu um certo dom. Este dom vai sendo desgastado no curso da vida. Quer dizer, as possibilidades recebidas vão se estreitando, estreitando, estreitando. Mas, com o arrependimento, vem a possibilidade de que aquilo que foi perdido na escala espaço-temporal seja preservado na escala da eternidade. Então, tudo aquilo que eu falei da entropia e da abertura de novas possibilidades para o universo inteiro, bom, o que a gente entende como perdão, né, na escala religiosa é exatamente a mesmíssima coisa. Então, quer dizer, o perdão não existe somente para o ser humano, ele existe, de certo modo, para o universo inteiro. Isso quer dizer que a possibilidade universal está continuamente injetando novas possibilidades e completando, vamos dizer, aquelas potencialidades inaugurais que constituíram o cosmos no seu primeiro instante. Essas possibilidades, vamos dizer, que foram, são o início do cosmos, a origem do cosmos, tá certo? É o que os camaradas chamam, os físicos chamam Big Bang. E o Big Bang, o que que é? É um momento em que certas forças, quatro no total, entraram num certo, uma certa combinação. Não é isso? E essa combinação é determinada pela proporção matemática com que elas entram na combinação. Ora, se esta proporção matemática funcionou no momento em que essas forças se encontraram, então esta proporção matemática em si era válida desde muito antes. Por quê? Aquilo que não é possível não acontece. Ou seja, a possibilidade da combinação daquelas forças para dar origem ao cosmos espaço-temporal já existia muito antes de que o cosmos espaço-temporal acontecesse. Por sua vez, esta combinação inaugural tem que ser compatível com tudo, tudo, tudo, tudo o que veio acontecer no universo inteiro desde então. Quer dizer que o universo já tinha compactadamente todas as suas possibilidades de desenvolvimento futuro. Ali. Então, quer dizer, de certo modo, a história cósmica inteira tem de ser compatível com o que aconteceu no Big Bang. Não é isso? E, por sua vez, o que aconteceu naquele momento do Big Bang é uma certa combinação matemática que já era válida bilhões, trilhões, 4 trilhões de anos antes. Era válido desde toda a eternidade. Assim como uma conta de 2 mais 2 dá 4 desde toda a eternidade. Tá certo? Então, esta combinação das possibilidades matemáticas que depois se manifestam materialmente diante de nós, né? Isso é o que nós chamamos o Logos, a inteligência divina. É o conjunto do que é possível. São as leis autoconstituídas da onipotência, ou possibilidade infinita, ou possibilidade universal. Então, essas leis, por sua vez, abrangem tudo o que aconteceu depois. Inclusive, o advento de um bicho chamado homem, com capacidade de entender isto mesmo que eu estou dizendo aqui para vocês. Ou seja, a possibilidade de que essas leis que constituem o universo se tornassem autoconscientes dentro do próprio universo, não fora, já estava dada no início. Agora, como é que a possibilidade de atualização da inteligência e da consciência humana poderia entrar na constituição do cosmos se ela já não fosse válida antes? Também não poderia. Então isso quer dizer que você tomar as leis da possibilidade universal, a totalidade da inteligência humana, a totalidade do conhecimento humano já estava dado lá, necessariamente. Então vocês entendem por que, que Deus não é matéria de fé. Deus não é uma simples evidência científica que você não tem como negar. A não ser que você me prove o seguinte: antes do Big Bang, aquelas leis matemáticas não valiam, elas só começaram a valer naquele momento. O que é, evidentemente, uma impossibilidade intrínseca. Né? Então, é baseado nisso, nessas considerações, que eu escrevi ali que o perdão é a própria base da constituição do universo. O que é o perdão? É a abertura de novas possibilidades que superam, que transcendem o esgotamento dessas possibilidades no campo espaço-temporal. Se não existisse isso, nós também não existiríamos, o universo não existiria, nada existiria. Né? Então, essa é a mesma coisa que dizer que a simples existência do universo, vamos dizer, é um milagre renovado. Em vez de você conceber, vamos dizer, o universo inteiro como uma máquina regida por leis eternas, eu digo, então existem leis eternas, sim, tá certo? Mas elas estão acima do universo. Né? O universo não é regido por leis eternas. As leis que regem o universo podem ser renovadas. Ou seja, novas possibilidades podem ser abertas. O universo é, de certo modo, quando é um campo de criação, permanente. Note que eu não estou aderindo àquela teoria do Malebranche, de que Deus está criando o mundo de novo a cada momento. Não, ele não precisa fazer isso, ele já fez isso. Não, fazendo apenas as possibilidades que estão dentro da criação estão continuamente sendo abertas e renovadas. É isso. Então, eu prometo para vocês que a partir do segundo ano do curso, essas questões vão ser examinadas de uma maneira mais detalhada e mais técnica, acompanhada, quer dizer, da leitura dos vários textos de metafísica, cujo conhecimento me levou a essa conclusão, embora não a tivesse encontrado em lugar nenhum. Mas você confrontando, olha aqui o que diz Aristóteles, o que diz São Tomás de Aquino, o que diz fulano, né, e confrontando algum conhecimento do estado atual da ciência, conhecimento que eu admito que seja rudimentar, mas quem pode dizer que o conhecimento da ciência atual não é rudimentar? Me leva necessariamente a essas conclusões. E a constatação de que qualquer conclusões adversas desembocam em absurdos, em impossibilidades pura e simples. Também é daí que eu tirei a minha crítica a noção corrente do milagre. Milagre como aquilo que viola as leis científicas. Eu digo, mas quais leis científicas, meus filhos? Você conhece alguma? Que as coisas têm que funcionar necessariamente assim? Que eu saiba, toda a ciência que existe atualmente, ela, toda ela só é válida estatisticamente. Você lá vale para a maioria dos casos. Mas, em primeiro lugar, existem leis científicas que determinam tudo o que acontece? Não, isso é uma impossibilidade pura e simples. Porque uma ciência começa, vamos dizer, com a delimitação de um certo campo de fenômenos que você acredita, hipoteticamente, ser regido por uma determinada constante. Quer dizer, você seleciona os fenômenos em função da constante hipotética. E daí você vai ver se esses fenômenos obedecem, de fato, à constante hipotética. Chegando já à conclusão de que eles funcionam assim na maior parte dos casos. Então aí você tem uma lei científica que vale para a maior parte dos casos. Descontando, vamos dizer, a área de nebulosidade que possa existir ali. Ora, mas se você começou delimitando um campo, o que quer que você observe dali e se conclua, só vale para aquele campo. Existe uma ciência da articulação entre os campos, todos os campos de realidade possível? Não existe e é impossível existir. Porque se você for campo por campo e depois for tentar articular tudo, isso não termina nunca. Portanto, experimentalmente, nós só conhecemos pedaços isolados e mal articulados da realidade. A articulação do conjunto, nós só podemos, vamos dizer, especular por meio de raciocínios como esse que eu fiz no começo. E note bem, mesmo que o meu raciocínio esteja certo, a comprovação experimental dele não terminaria nunca. Então, por um lado, você tem uma articulação lógica fundamental que te elucida as condições de toda a ciência possível. E, por outro lado, você tem as outras várias ciências que vão sendo criadas ao longo do tempo, né? E que, por um lado, dependem dessa articulação inicial, mas não podem comprová-la experimentalmente de modo extensivo, porque a comprovação extensiva só se houvesse, vamos dizer, um número infinito de ciências que abrangesse todos os aspectos da realidade, tá certo? E que teologasse provas infinitas disso. Então, claro que isso não é possível. Então, quer dizer que entre um conhecimento de ordem metafísica que diz respeito à condição mesma de possibilidade do conhecimento científico e, de outro lado, as ciências existentes, existe um hiato, um abismo. A primeira fundamenta a segunda, mas a segunda jamais vai dar provas da primeira. Por quê? Porque a ciência comprovar os seus próprios fundamentos metafísicos é absurdo. Uma ciência só estuda o seu próprio campo e não a sua própria constituição e as condições da sua validade. Não é possível você provar matematicamente as condições de validade de um cálculo matemático. Nem a matemática, mas a ciência de uma amplitude imensa. Olha, me dê uma prova aritmética da validade das leis da aritmética elementar. Não tem nenhuma. Você pode dar uma prova, transportar aquilo para uma lógica verbal, e da lógica verbal você supor que aquilo expressa algo da constituição mesma de toda a realidade possível. Não faltaram idiotas, como John Stuart Mill, que especularam, né, universos possíveis onde 2 mais 2 daria 3, ou 4,5, e assim por diante. Não é isso? Agora, a pergunta é o seguinte. Vamos supor que 2 mais 2 desse 4,5 no universo Y. Não é isso? Você só pode compreender isso porque você sabe que 2 mais 2 dá 4. Porque senão 4,5 não significaria nada. Então, essa especulação toda é absolutamente ridícula. As leis, se há alguma coisa que é universalmente válida, são as leis da aritmética elementar. Mas note bem, elas não são leis aritméticas. São leis lógicas e metafísicas. Se você tirar elas, então a aritmética elementar não vale mais. Agora, se a aritmética elementar não vale mais, também não vale a álgebra, não vale a geometria, não vale a geometria analítica, não vale o cálculo integral, não vale o cálculo diferencial, não vale coisa nenhuma, pô. Seriam tudo formas culturais criadas, né? Mas não é curioso Mas é que as mesmas pessoas que rejeitam as bases metafísicas da ciência e, portanto, transformam toda a ciência em mero simbolismo, em mera linguagem, pretendam que a ciência, assim constituída, tenha autoridade para opinar sobre todos os campos da realidade? Digo, aí você acabou de dizer que é tudo simbolismo e invencionista. Em seguida, você quer me provar, que isso, quer me dizer que essa coisa é universalmente válida e que o conhecimento assim obtido, né, pode até opinar sobre as suas próprias bases. Digo, não é possível isso. Isso é uma coisa de uma estupidez tão grande que também deveria ser rejeitada assim em limine. É a famosa lauda 1. Lauda 1, acabou o teste. Não, escreve, não vai escrever a segunda lauda. Certo? E, no entanto, ideias como essa circulam na nossa cultura, vamos dizer, com um prestígio de coisa muito importante, muito séria. Então, é evidente que grandes filósofos da ciência não caem nessas besteiras, sabem que isso aí é. Né? Por exemplo, o pessoal tudo que estuda lógicas paradoxais. Né? Eu digo, meu filho, se as lógicas paradoxais fossem válidas, você não poderia sequer saber que elas são paradoxais. Você só as chama de paradoxais porque existe uma lógica básica, tá certo? Da qual, a partir da qual você pode conceber variantes, mas variantes que estão condicionadas à mesma. Né? Eu já demonstrei isso aqui. Por exemplo, a lógica tradicional diz que A é igual a A. Né? Então, vamos supor, agora nós vamos inventar uma outra lógica no qual A é diferente de A. Então você escreve, né? Nossa lousa caiu. Então escreva na sua mente A diferente de A. Né? Então, tão logo você escreveu isto, você percebe o seguinte: o que você quer dizer? Que o primeiro A é diferente de si mesmo ou ele é diferente de um outro A? Se você não souber isso, você não está entendendo a própria fórmula que você acabou de emitir. Mas para entendê-lo, você vai ter que entendê-lo com base no quê? Com base na premissa de que A é igual a A. Então, se o primeiro A é diferente de um segundo A, quer dizer, você tem dois signos, você está dizendo que esses signos expressam entes desiguais. Mas acontece que não só os entes designados são desiguais, os signos também são desiguais. Como A, aqui você tem um A, ali você tem outro A. Não é isso? Eu digo, bom, então você formou aqui uma equação. A diferente de A, né? Formou essa fórmula. Digo, e esta fórmula é igual a si mesma ou não? Chamemos isso de fórmula Y. A diferente de A. Você tem uma fórmula X, que é a fórmula da lógica tradicional, A igual a A. E você tem uma fórmula Y de que A é diferente de A. Bom, nós sabemos que a fórmula A igual a A, infinitas vezes repetida, será ela mesma. Porque ela obedece ao próprio conteúdo da sua formulação. Se A é igual a A, então a fórmula X que eu disse é igual à fórmula X. Agora, temos aqui a fórmula Y, segundo a qual A é diferente de A. Isto vale para a fórmula Y? Ou seja, a fórmula Y é igual à fórmula Y ou é diferente da fórmula Y? Então, quer dizer, você não pode enunciar esta fórmula duas vezes sem que ela signifique outra coisa. E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E, mais ainda, nós sabemos disso por quê? Porque nós sabemos que A é igual a A. Então, é claro que as lógicas paradoxais são a possibilidade criativa na esfera da linguagem, não na esfera da realidade. E não chegam sequer a ser lógicas. São, né, são estruturas possíveis de uma combinação de enganos. Então, a pessoa discute isso com uma tremenda seriedade. É claro que isso pode ter aplicações. Você pode ter inúmeras aplicações técnicas disso aí. Mas todas elas estão dependendo do bom e velho princípio de identidade. Então, quando as pessoas definem um milagre como aquilo que rompe com as leis naturais, você está pressupondo, primeiro, que você conhece as leis naturais. Segundo, que você as conhece todas. E terceiro, você está supondo que elas já excluíram eternamente qualquer exceção possível. Eu digo, como isto? Essa ciência não existe. Ela não só não existe, como a possibilidade de existência dela é nula, pela própria definição de ciência. O próprio mecanismo pelo qual se cria uma ciência torna impossível que a ciência seja completa. Então, quando você, a pessoa alega, por exemplo, hiatos entre a ciência, eu digo, não, você está invertendo a coisa, porque não é que há hiatos entre a ciência se compõe desses hiatos. Ela se compõe de delimitações, de campos hipotéticos, regidos por constantes hipotéticas. Isso é o mesmo que dizer, nenhuma ciência versa sobre a realidade concreta. Ciência da realidade concreta é impossível. Nós podemos meditar sobre a realidade concreta, mas nós não podemos organizar uma ciência experimental da realidade concreta. Porque a ciência começa com o quê? Abstraindo um campo. Se não abstrair, quer dizer, você não separa idealmente aquele campo de outros campos, o estudo não dá nem para começar. Agora, a ciência, tal como nós a entendemos hoje, a ciência experimental, ela surge entre o século XV e XVI. Né? Mas, meu filho, os milagres eram muito anteriores a isso. Então, como é que eles entendiam o milagre? Como é que eles sabiam que uma coisa é um milagre se eles não tinham a noção de ciência, meu Deus do céu? Aqueles camaradas, né, o cego que foi curado por Jesus Cristo. Né? Ainda não tinha Newton, não tinha Bacon, não tinha Galileu, não tinha Claude Bernard, não tinha medicina moderna. Como é que ele soube que a sua cura foi miraculosa? Será que ele pensou assim, olha, lá no século XV, daqui 15 séculos, 16 séculos, vai surgir uma ciência assim, assim, assim, e o que Jesus Cristo fez não se explica por essa ciência. Ah, então é um milagre. Evidente que não foi assim. Né? E, no entanto, as pessoas que sofreram curas miraculosas sabiam que eram miraculosas. Se eles sabiam, quer dizer, se as pessoas sabiam, quer dizer, elas tinham outro conceito de milagre. Né? Qual era esse conceito? Foi isso mesmo que eu tentei elucidar naquele capítulo que foi publicado ali na Voegelin View. Isso só existe em inglês, não existe em português. Foi uma aula que eu dei e que eu não lembro quem ali da Parna ouviu a aula e fez um resumo em inglês e está lá. Agora, você veja, o número de pessoas que discutem milagres como aquilo que rompe com as leis científicas é impressionante. Quer você acredite em milagres, quer não acredite em milagres, todo mundo discute a coisa nesses termos. Quando, evidentemente, isto é uma impossibilidade pura e simples. Isso é um nonsense. Um momento, deixa eu desligar a máquina infernal. Antes... algum credor me descubra aqui. Então, você vê que toda esta discussão da possibilidade da ciência, do fundamento da ciência, está tudo isso implícito na frase o perdão é a lei constitutiva da realidade. Certo? Então, eu nunca escrevi um livro de metafísica, um tratado de metafísica, mas dei uma dica de metafísica aqui, outra ali, que se você juntar, você vê que está tudo bem explicadinho. Está, vamos dizer, literariamente espalhado, mas cognitivamente está muito bem organizado. Então, mais tarde, nós vamos ler o livro de metafísica do Leibniz, metafísica de Aristóteles, e dois ou três trabalhos mais modernos. E vocês vão ter a oportunidade de averiguar por si mesmos essas conclusões. Tá certo? Ou seja, uma coisa é este problema examinado assim, no curso de uma mensagem de Natal, né? É uma ou duas frases que dá um efeito literário. Nesta aula já podemos examinar com um pouco mais de detalhamento. Eu digo, no futuro, vamos examinar com mais detalhe ainda. Praticamente, eu digo para vocês, praticamente tudo que eu escrevi em imprensa ou disse em programa de rádio, tá tudo assim, é tudo compactação de coisas que podem ser apresentadas com um detalhamento imensamente maior, ou numa aula, ou num curso inteiro, e assim por diante. Não? De modo que, vamos dizer, blocos inteiros de meditações e análise e tal podem se compactar numa frase, ou a frase, por sua vez, pode ser descompactada depois analiticamente, como queiram. Né? Agora, tal como eu enunciei no começo, todo este primeiro ano do curso é dado, vamos dizer, primeiro para lhe fornecer algumas técnicas do estudo e da vida filosófica, e segundo, para lhes transmitir uma ética da vida intelectual, uma ética da atividade filosófica especificamente, que me parece que é a coisa mais difícil. Né? Porque, olha, inteligência é uma propriedade humana em geral, todo mundo tem alguma. Não é isso? Então, se você tem um QI médio, 90, né? Bom, você pode, pelo estudo, você pode ir aumentando esse QI indefinidamente, não há limite para isso. Eu mesmo sou testemunha disso, o meu QI aumentou ao longo do tempo. Né? O problema não é tanto a sua inteligência no sentido mensurável. O problema é assim, onde está o foco da sua existência? Onde está o seu coração? Onde está o seu interesse real? O que, que você está procurando mesmo? Esse aqui é o problema. Vendo que 2.400 anos atrás, Platão e Aristóteles já avisavam quanto à possibilidade de uso indevido da filosofia, de possibilidade de degradação da filosofia por mau uso. Tá certo? Eu não me lembro onde, eu até hoje tentei localizar em que texto estava, eu li isso faz tempo, não lembro exatamente, mas vou localizar. Né? Em Platão tem várias menções a isso. Aristóteles, especificamente, ele adverte que você não deve discutir questões filosóficas por pessoas que não conheçam e aceitem os princípios da prova. Olha, se eu pensar assim, quantas pessoas eu conheci na vida que conheciam e aceitavam os princípios da prova? Talvez um ou dois. Porque conhecer, aceitar os princípios da prova já é você reconhecer acima de você, acima da sua preferência, acima do seu grupo, acima de tudo aquilo que você acredita, tá certo? Um conhecimento superior capaz de julgar tudo aquilo. E se você admite esse conhecimento superior capaz de julgar tudo aquilo, então você já está em busca desse conhecimento e você já é um filósofo. Né? Mas Platão e Aristóteles advertiam que a corrupção surge das pessoas que têm algum interesse na filosofia, mas são ouvintes de ocasião. Né? Quer dizer, não querem se dedicar total e profundamente a busca do conhecimento, a busca da verdade. Mas eles gostam de ouvir falar disso. Antigamente eu lembro que tinha alguns alunos do Rio de Janeiro que diziam, não, eu venho aqui no curso recarregar as minhas baterias. Então o sujeito passa a semana no seu mundo de, vamos dizer, de interesses puramente imediatistas, e evidentemente aquilo é tremendamente chato e cansativo e deprimente. Então daí ele vai lá assistir aula do Olavo para ele ter 2 horas de um vislumbre de uma coisa superior, tá certo? Que alivia de algum modo o seu sofrimento. Bom, eu acho que no começo todo aluno chega exatamente assim. Por isso é que no começo eu digo aos alunos, eles perguntam o que precisa fazer. Eu digo, não precisa fazer nada, você senta e escuta. Este é o começo. Tá certo? Mas, ao longo do tempo, algumas pessoas vão querer algo mais do que isso. E elas entendem que a busca desse conhecimento tem que ser responsabilidade pessoal delas. Não é somente uma coisa que eu vou lhe transmitir. É algo que elas vão ter que fazer. E durante muito tempo vão ter que refazer tomando a mim como parâmetro. Porque eu estou mostrando como é que faz. E daí como é que elas vão saber se estão acertando? Elas fazem e conferem comigo. Né? Algum dia vai chegar onde elas vão levantar questões que eu mesmo nunca tratei e que eu talvez não saiba. Então daí, meu filho, ó, daí ó, não adianta chamar o Olavo. Porque ele não vai te ajudar. Como Aristóteles. Aristóteles nos legou, quando Aristóteles morreu, ele deixou um tremendo abacaxi. Porque ele disse que todas, que a existência, quer dizer, os seres só existem como entidades individuais. Não existe entidade genérica. Não existem entes genéricos. Só existem substâncias individuais. E, por outro lado, ele diz que todo conhecimento é conhecimento genérico. Daí ele diz, ô, professor, tem um problema aí, o amor. Isso faz 2.400 anos, a gente ainda não resolveu esse problema direito, né? Então, vai chegar um instante onde você vai, pode, aqueles que prosseguirem, que se esforçarem muito, só esses, os outros não, vão chegar a problemas que estão muito além do que eu disse e talvez até acima da minha capacidade. Só daí eu não posso ajudar mais você. Tá certo? Mas, justamente aqueles que se esforçam mais são justamente aqueles que sabem que vão ter que continuar me tomando como medida durante muito tempo, talvez 20 ou 30 anos, até esgotar o círculo daquilo que eu posso ter lhes ensinado. Se não esgotou, meu filho, então, bom, você ainda deve presumir que eu sou capaz de analisar aquela coisa um pouco melhor do que você. Né? Quando chegar no meu limite, eu mesmo aviso, falo, daqui para dentro, isso aqui eu não sei. Então você investiga e descobre. Né? Agora, o fator decisivo aí não é o seu QI, é o que que você quer. Eu tenho a certeza de ter dedicado a minha vida a investigar essas questões com a maior seriedade possível. Por quê? Porque eu precisava de alguma resposta para orientar a minha vida. Eu tive, vamos dizer, a grata satisfação de, durante um certo período da minha vida, ser desprovido de todas as certezas e viver num mar de dúvidas. Certo? E ter que, vamos dizer, ter que buscar o conhecimento. Muitas pessoas nunca foram levadas a essa perplexidade, ao contrário. Elas ficam numa perplexidade quando começam a ouvir o que eu estou falando. Não, mas é uma espécie de reação invertida. Né? Quer dizer, quando eu estou colocando perplexidades, não fui eu que as inventei. Eu as encontrei na cultura contemporânea. Eu não estou fuçando perplexidades e fuçando dificuldades. Ao contrário, estou fuçando soluções. Soluções para problemas que já estavam aí, que não fui eu que inventei. Mas, evidentemente, quando você começa a expor o problema, ele se constitui todo de perplexidades, de dúvidas, de interrogações e de incertezas. E o sujeito chega e ouve a minha aula, onde eu estou expressando aquilo, e ele pensa que eu estou lecionando perplexidades e dúvidas, etc, etc. Às vezes ele nem vem na aula seguinte para ver o que que eu, como é que eu resolvi aquilo. Então, é claro que existem hoje no Brasil, existem alguns milhares de pessoas que passaram pelo meu curso 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 2 anos, e que guardaram essas impressões parciais disso, daquilo, e que acreditam que sabem o que eu estou ensinando. Não sabem, não. Não sabem, não. Porque, veja, isto aqui é, no mínimo, no mínimo, é a transmissão do que se chamaria um sistema de filosofia. Não um sistema no sentido que tinha no tempo clássico, que era uma pseudociência universal que iria responder todos os problemas. Eu digo, apenas um conjunto coerente de meditações que pode orientar a sua vida intelectual. Eu creio que das pessoas que estudaram comigo, muito poucas são aquelas que têm essa visão de conjunto. Eu te cito uma, a Luciana Emato, em Curitiba, tem. Ela sabe o que eu estou fazendo. O Ahmed El Tassa, que mora na China, também sabe. Então, se disser, bom, quais as pessoas que você considera qualificadas para retransmitir o que você ensinou? Eu digo, tenho duas. A Luciana Matos tem um Ahmed El Tass. Mas ninguém. Ó, duas já é uma grandeza, é? Porque, por exemplo, quando Aristóteles morreu, ele não tinha um sujeito qualificado para continuar. Tinha um monte de gente que sabia um monte de coisa. Mas, vamos dizer, a queda de nível do Liceu Aristotélico é uma coisa notável depois da morte do fundador. Na escola platônica, não tanto. Afinal, a escola platônica teve o próprio Aristóteles. Então, isto aqui é uma coisa muito trabalhosa. Quando eu determinei a duração de 5 anos para este curso, isso não quer dizer que vocês vão ter que mais ou menos seguir a minha orientação por 5 anos. Não. 5 anos é a educação formal. Depois, você vai ter uma certa área de estudo para você explorar sozinho. Mas eu ainda continuo sendo o plano de referência. Não tem outro jeito. Sempre foi assim. Você não forma uma corrente de pensamento mediante uma influência de 3 meses. Se você perguntar assim, durante quanto tempo, por exemplo, Heidegger estudou os escritos de Edmund Husserl? A vida inteira. Claro, depois de um certo tempo ele tomou uma direção diferente. Completamente diferente. Mas ainda continua se baseando naquilo. Não tem outro jeito. O avanço do conhecimento se faz assim. E na esfera do conhecimento não há, vamos dizer, essa busca de originalidade que tem na arte. Na arte, vamos dizer, o autor da obra tem que ser autor dela inteiro. Dela inteira. A concepção é original, os instrumentos são originais, o sujeito faz a coisa inteira sozinho. Eu digo, mas em ciência e filosofia não é assim, meu filho. Se de tudo que você aprendeu, depois você constrói uma outra coisa na qual você acrescentou mais 10%, você já é um gênio. Se você pensar assim, quanto Platão acrescentou, não, quanto Aristóteles acrescentou à obra de Platão? Quando você vai ver, mas a obra de Platão é um conjunto dentro do qual Aristóteles desenvolveu um pedacinho. O resto todo ele deu por pressuposto, ele aceitou aquilo tudo. Se você conseguir fazer isso, você já fez muito. Então, quer dizer que esta coisa do discipulado, da continuidade, é extremamente complexa e trabalhosa em filosofia, né? Às vezes acontece, vamos dizer, de um discípulo acrescentar coisa que ia muito além daquilo que o professor lhe ensinou, mas são coerentes. Uma coisa tem que ser coerente com a outra. Então, se você perguntar assim, quando que Santo Tomás de Aquino abandonou os ensinamentos de Santo Alberto Magno? Nunca. Ele ensinou 10 vezes mais que Santo Alberto Magno, depois que Santo Alberto Magno jamais falou, mas estava tudo coerente uma coisa com a outra. E se você chegar para o Santo Tomás de Aquino e dizer, ah, aqui, Tomás, você escreveu isso aqui, mas está ao contrário do que Alberto disse, ele ia reexaminar tudo. Quer dizer, isso é o normal. Quer dizer, em filosofia, em ciência, você não tem a criatividade total. Aquele negócio do. Foi um monge da Idade Média, não foi Newton que falou, aquele negócio de que nós enxergamos mais porque nós sentamos no ombro de gigante. Foi um monge da Idade Média, o Newton repetiu sem citar o autor. Aquilo é, em ciência e filosofia, é a coisa mais verdadeira. Mais. Quer dizer que a originalidade em ciência e filosofia consiste em você acrescentar um pouquinho. Em geral, você não consegue acrescentar nada. Tá certo? Então, é claro que depois de você estudar esses anos aqui, você vai continuar por muitos e muitos anos trabalhando dentro de vias que eu mesmo abri. E não tem outro jeito. Se você não fizer isso, você não vai fazer nada. E no fim, se puder botar alguma coisa sua mesmo, bom, melhor daí a coisa andou. Não é isso? E é justamente para andar. Tá certo? Então, o objetivo é que o aluno alcance aquele patamar onde ele pode prosseguir sozinho. E de preferência que ele possa fazer a coisa avançar. E descobrir algo além do que ele poderia deduzir somente lendo o que eu escrevi ou ouvindo as minhas aulas. Isso é o ideal. Se não chegar nisso, então, Bom, não posso dizer que foi um fracasso total. Sempre algum efeito pedagógico sobra. Mas nós não conseguimos inaugurar um estilo intelectual criativo capaz de se reproduzir. Se você ver o que aconteceu com a obra do Mário Ferreira, é a maior obra filosófica que já teve nas três Américas. Você pegar todos os filósofos americanos somados, não dá 10% do Mário. E é uma das maiores do mundo, se não a maior. Eu, quando comparo, por exemplo, o Mário com o Edmundo Husserl, eu digo, olha, o Mário era muito mais inteligente que o Edmundo Husserl. Ele percebia coisas que o Edmundo Husserl precisaria 15 vidas para perceber. E, no entanto, pedagogicamente, foi de uma esterilidade total, total, total, total. Por quê? A absorção da filosofia do Mário é uma coisa para muitas décadas. Eu ainda estou nesse processo, tá? E os alunos dele que faziam estudar um tempinho com ele e depois falaram, não, agora eu vou tomar o meu próprio rumo. Graças a isso, tudo o que fizeram foi para o lixo. Você conhece algum filósofo brasileiro, discípulo do Mário, que tenha feito alguma obra original? Não. Primeiro, eles não entenderam o tamanho do Mário. Falaram, peraí, o Mário é o novo Platão, meu filho. Aí você tem que ficar 20, 30 anos em cima desse negócio. E daí talvez você possa até corrigir certas partes. Não é isso? E talvez você consiga até, vamos dizer, acrescentar um novo campo de investigação que ele não abrangeu. É muito difícil, no caso do Mário é muito difícil, porque ele mexeu com tudo. Então, o estudante brasileiro não tem muita ideia dessas coisas. Você não pode esquecer que nós estamos numa sociedade de pessoas fracassadas. O normal no Brasil é fracassar. Tá certo? E fracassados, eles gostam de se juntar numa mesa de bar e ficar falando mal dos outros. Quer dizer que você se consolar do seu fracasso, né? Tentando corroer a reputação dos outros, isto é uma das... Não é um mau hábito, isso é uma das bases da sociedade brasileira. Você procura ler, por exemplo, tem um livro, um clássico no Brasil, que se chama A Vida Literária no Brasil 1900. O autor chama-se Brito Broca. É uma das grandes obras de história literária no Brasil. E ele mostra aqui, naquele, por volta da passagem do século XIX para o século XX, um treco que se chama Vida Literária, quer dizer, conversa entre escritores, encontros, né? O intercâmbio social, predominava de tal maneira sobre a produção literária que ele praticamente consistia, a literatura brasileira consistia desta fofocagem. Né? Então, nada se escrevia que prestasse, ou pouquíssimo se escrevia que prestasse, mas a agitação em torno era muito intensa. E quando você vê aquilo, você vê que isso é uma miséria tremendo, mas até hoje continua assim. Por exemplo, você vira tudo que eu escrevi e lecionei ao longo do tempo, de forma massa considerável de coisa. São 12 livros, mas não sei quanta apostila, mas não sei quanta gravação, etc, etc, etc. Me diga um livro que tenha sido escrito para discutir com tudo isso. Nenhum. Agora, veja a multidão de fofocagem na internet, no Orkut, não sei o que. Eu digo, é uma coisa incrível. Cada um vai lá e põe três linhas. Então, é claro que é uma vida cultural estéril. Vamos dizer, a fofocagem predomina sobre o trabalho. Então, de vez em quando aparece um sujeito com pretensões, né, de dizer, não, aqui eu vou expor aqui, ó, o esquema da filosofia do Olavo de Carvalho, como aquele outro, Paulo Araújo, escreveu. Aqui os filósofos que determinam, influenciaram ele, foram Debonau, Xavier de Mestre, etc, etc. O sujeito vai para tão longe, quer dizer, bom, pelo menos ele teve o intuito, né, de captar uma forma de conjunto no meu pensamento. Então, o que ele fez? Ele leu três artigos, tá certo? E daqui captei e entendi o conjunto do negócio. E estou aqui interpretando e dando uma... né? Uma análise acadêmica. Quer dizer, tudo isso é de uma miséria infinita. E é isso que eu pergunto. É isso que vocês querem fazer no futuro? É para isso que vocês estão aqui? Não, claro que não. Então, cada um de vocês, eu espero que saiba, que esteja consciente de que a miséria do meio não está só no meio. Ela nos limita por dentro. Tá certo? Porém, estar nesse meio tão miserável não é, por sua vez, um destino tão miserável quanto você possa imaginar. Por quê? Eu vejo aqueles brasileiros que 20, ou 30, ou 40 anos atrás tinham um pai rico e generoso que os mandou estudar no exterior. Cadê a maravilhosa produção intelectual dessas pessoas? Nada. É zero. Por quê? Porque o indivíduo sai desse favelão chamado Brasil e vem aqui para os Estados Unidos, ou vai para a Alemanha, ou vai para a Inglaterra, e ele encontra um ambiente intelectual, acadêmico, decente, organizado, arrumadinho. Ele fica deslumbrado com aquilo e ele se integra naquele negócio. E aquilo é extremamente confortável. Acontece que tudo que ele vai aprender ali não respondem nada às questões existenciais brasileiras. Então ele as esquece. Ele compra outros problemas, que são problemas característicos deste meio aqui, americano, ou inglês, ou italiano, qualquer coisa. E ele se adapta àquele meio e desenvolve uma atividade acadêmica medíocre, mas aceitável para os padrões do lugar. E isso é tudo. Ele pode até depois voltar para o Brasil, carregando o seu título de PhD embaixo das costas, e arruma um emprego numa universidade medíocre, onde ele vai ter uma fama de gênio, como Roberto Mangabeira Unger, que é uma besta quadrada. Eu digo, o Roberto Mangabeira Unger, em matéria de pensamento político, ele é semi-analfabeto. Ele não entendeu nada, nada, nada de nenhum assunto político que ele abordou. A começar, vamos dizer, o único livro dele que tem algum contato com a realidade é o primeiro, que se chama Conhecimento em Política. E mesmo assim, ele não chegou a ser inteligente o bastante para perceber a diferença entre, vamos dizer, a ideologia liberal e o regime econômico capitalista. Ele acha que são a mesma coisa. Quer dizer, o cara não distingue ideias e fatos. Quer dizer, ele está fazendo uma análise de autores liberais. Ele aplica as conclusões ao capitalismo como tal. Eu falei, mas espera aí, mas tem um abismo de diferença. Você não sabe a diferença de ideia e realidade? E o que ele está querendo ensinar? Então, você vê que o destino grotesco, ridículo desse sujeito no Brasil foi inteiramente merecido. Quer dizer, ele começa proclamando que este é o governo mais corrupto da história do Brasil, e no dia seguinte aceita lá um cargo dizendo, foi injusto, não era bem assim. Justamente na hora que tem as provas todas do Mensalão, ele descobriu que o governo não era tão corrupto quanto ele tinha dito. Quer dizer, é claro que é um personagem de circo. Então, é isto o máximo que você consegue. Portanto, o fato de muitos de vocês estarem aí dentro desse meio compressivo, deprimente, mais do que deserto, deserto, pelo menos, não acontece nada, mas aí acontece coisa que só leva você para trás, Você não tem estímulo nenhum para estudar, ao contrário, você é cada vez mais empurrado para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Existe alguma vantagem nisso? Vocês podem desenvolver uma resistência que um estudante médio americano ou europeu não tem e que aquele brasileiro transplantado para cá na juventude perde no primeiro mês. Nesse sentido, eu acho que vocês devem estudar, quer dizer, as vidas daqueles brasileiros que produziram alguns dos produtos mais dignos da nossa alta cultura e que foram a vida toda vítimas desse ambiente compressivo. Um deles é Lima Barreto. Quando você vê a vida de Lima Barreto, eu digo, mas aquilo é só desprezo, isolamento, discriminação, boicote, falta de chance. E, no entanto, os feitos que ele viu, os livros, que era bem melhor do que tudo que os seus coetâneos estavam fazendo. Eu digo para estudar essas coisas porque, de certo modo, essa é a sua vida. É isso que vai acontecer para você. E lutar contra isso e tentar preservar a sua concentração e objetivos elevados no meio disto vai lhe fazer muito bem, vai lhe fazer muito melhor do que você ter uma bolsa de estudo para Oxford. Veja, pelo fato de você viver no Brasil, você está tendo acesso a algumas das experiências mais deprimentes e terrificantes que um ser humano pode passar no que diz respeito ao seu desenvolvimento espiritual. Só que essas possibilidades que existem no Brasil, elas estão se espalhando pelo mundo. Lentamente, você vê certos sintomas de degradação extrema, que antes você só via no Brasil, aparecerem aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra. Só que acontece o seguinte, os americanos e ingleses são totalmente indefesos ante essas coisas. 100% indefesos. Justamente porque foram acostumados com outro patamar, você está entendendo, de educação, de alta cultura, etc, etc. Até de educação doméstica. Então, existem certas manifestações da degradação humana que são invisíveis a um americano europeu. Ele não percebe aquilo porque ele está fora da possibilidade dele. Quando eu contei aqui para alguns americanos a história do Lula com as cabritas e com o personagem, o companheiro de cela que ele diz que estuprou, os americanos não entendiam nos primeiros momentos. Porque aqui o máximo que aconteceu foi o Bill Clinton com a Monica Lewinsky. Agora, cabritas, meu filho, jumentas. É evidente que qualquer pessoa aqui que tenha uma relação com a jumenta ou com a cabrita, mesmo na infância, será imediatamente submetida a tratamento psiquiátrico. A família vai ficar alarmada, vai dizer, esse menino tá louco. E quando o Lula deu aquela entrevista, dizendo, ah, que bom, antigamente nós tínhamos mais liberdade, nós podíamos comer cabritas e jumentas. Então ele está, vamos dizer, proclamando que numa certa área do Brasil, pelo menos, vamos dizer, a loucura, o sintoma psicopatológico era admitido como normal. Isso aí não tem jeito de você meter na cabeça de um europeu ou do americano. Ele nunca vai entender isso aí. O dia que ele entender isso, ele terá se rebaixado, ele terá admitido essa hipótese. Agora, se você admite como hipótese viável ter relações com jumentos e cabritas, por que você não há de estuprar um ser humano? Hã? Já é um upgrade, né? Veja, o sujeito que comia cabritas, agora ele está comendo gente. Não é um upgrade, ele está mais próximo da normalidade do que estava antes. Então, a vida em condição de miséria espiritual e intelectual extrema pode alimentar em você uma certa independência do meio que num outro ambiente você não conseguiria. Até aqui, o meio é bondoso, trata bem, te dá chance, ninguém está te boicotando, deixam você ir para frente, às vezes até torcem por você, mesmo que não gostem do que você está dizendo. Eles vão te empurrar para frente. Só vão te boicotar em casos extremos, evidentemente. Né? Isso também existe, mas não é a norma, não é a regra. Então você se adapta facilmente ao ambiente. E se você se adapta ao ambiente, você se torna tão indefeso quanto os outros participantes do mesmo ambiente. Isso quer dizer que se você pegar um sujeito formado aqui nos Estados Unidos, ou em Oxford, ou na Sorbonne, mandar para o Brasil, ele vai se degradar a um ponto que você não consegue imaginar. Você vê o caso do Pierre Verger, antropólogo formado na França. Chegou no Brasil, se encantou com o negócio do candomblé e depois escreveu aquele livro, né, O Uso das Plantas na Cultura Yoruba, onde ele lá, né, descreve rituais para você matar o seu adversário, para você fazer cair o pênis do seu inimigo e outras coisas similares. Isso aí que aconteceu com esse menino, que apareceu cheio de agulha no corpo, é um desses ritos. E ele descreve aquilo sem perceber, né, que ele se degradou muito abaixo do que poderia imaginar no começo. Quer dizer, como é que você vai achar, vamos dizer, que uma religião que normalmente pratica ritos para isto, né, vamos dizer, é uma religião como qualquer outra, né, é uma coisa válida, nós temos que aceitar isso na diversidade cultural e devemos até praticar isto. Porque se você admite que aquele ritual tem uma eficácia, e você o pratica, então você é obviamente um assassino. Se o rito tem uma eficácia material, ele mata efetivamente a pessoa. Se você pode provar que tem essa eficácia, então, e você pratica, então você é um assassino. E se não tem eficácia nenhuma, então você está enganando todo mundo. Você é um charlatão. Quer dizer, não há terceira alternativa. E o sujeito escreve isto. E ele se integra na cultura brasileira e vai para o buraco. Ela desce até o último nível de degradação concebido. Você vê quando o Bruno Tolentino chegou no Brasil. Eu tinha as maiores esperanças em torno do Bruno. Mas ele não resistiu à confusão, ao caos do meio. Ele afundou mesmo. E foi destruído pelo AIDS. Não é brincadeira isso aí. Quer dizer, quanto tempo leva para você formar um Bruno Tolentino? 30, 40 anos. O Bruno teve a melhor formação possível e as melhores companhias possíveis. Eu considero, vamos dizer, que o círculo de amizade com pessoas capacitadas é até mais importante do que a formação acadêmica. O que o Bruno aprendeu, né, ele aprendeu na convivência com os grandes poetas, grandes críticos da época. Muito mais do que em qualquer curso universitário, é óbvio. Só a amizade dele com o Winston Alden, que tinha 30 anos de amizade, era o maior poeta vivo da Inglaterra, você diariamente conversando com o cara, alguma coisa você tem que aprender. Então, se você pensasse um investimento humano para você criar um Bruno Tolentino, é enorme. Mas ele podia sobreviver bem e produzir bem no meio europeu. Se você pensar bem no Brasil, o que ele produziu? Nada. Praticamente tudo que ele publicou estava pronto na Europa. Ele só deu uma ajeitadinha final, deu uma edição e publicou. Tudo que ele escreveu no Brasil falou, é nada perto do que já estava escrito. Então o Brasil foi. O Bruno voltou ao Brasil para morrer. E note bem, o Bruno é um gênio assombroso. Agora, você tem que pensar, o que, que eu quero fazer? Eu tenho uma missão para com esse país, porque eu estou vendo que isso aqui está degradando abaixo do que até a gente esperava. E nós temos que criar uma coisa melhor para a geração seguinte, essa é a nossa missão. Ou ao contrário, eu estou apenas me sentindo desconfortável aqui e quero uma coisa melhor para mim. Se este é realmente o seu problema, então você está realmente fora da vida intelectual. Porque você está julgando a sua vida, a vida que você quer realizar, é apenas uma vida de conforto, não de realização. Claro que o conforto é preferível ao desconforto, isso eu não discuto. Porém, existe o critério de hierarquia, o critério de importância. A partir do momento que você entendeu que existe uma vocação, junto com ela uma certa missão a cumprir, esta missão tem que ser o critério de julgamento de tudo. Aquilo que favorece a missão é bom e o que desfavorece é ruim. Ora, a extrema miséria pode desfavorecer. Mas o conforto, o bem-estar também pode desfavorecer. Portanto, tudo isso é muito relativo. Tá certo? Então, eu olhando a minha própria vida, eu não posso dizer que os momentos de maior conforto e segurança foram os de grande criatividade. Eu acho que não. Não foram. Alguns momentos de mais criatividade foram os mais miseráveis. Então, É claro que vocês estão num ambiente que nós podemos considerar humanamente compressivo, depressivo, né? Qual teria que ser a atitude a desenvolver dentro disso? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Tem o livro do Steinhardt. Né? De um livro maravilhoso que anos atrás eu recomendei ao Edson Oliveira, da E-Realizações, e que eu vejo que agora foi publicado, né, em tradução de um. Eu acho que o Eupídio é aluno deste seminário, não é? Eu acho que ele é, ele, pelo menos foi meu aluno durante muitos anos. Do Eupídio e da esposa dele, a Cristina Manesco, né? Aquário Romeno. Isso aqui é uma obra-prima da literatura romena, um dos grandes livros. Normalmente chama-se O Diário da Felicidade. E o autor Nicolai Steinhardt. Nicolai Steinhardt era um judeu que era um inimigo do regime Ceausescu, porque ele fez alguma coisa e foi para a cadeia, por motivos políticos. Ficou 12 anos, sofreu torturas horríveis. E na cadeia ele se converteu ao cristianismo e morreu como monge ortodoxo. E escreveu esse livro contando a experiência dele na prisão e dando esse título quase paradoxal, quase escandaloso, de Diário da Felicidade. Então, até aqui na contracapa, o Edson escolheu muito bem escolhido um trecho central, onde ele diz o seguinte: entrei cego na prisão e saio com os olhos abertos. Entrei mimado, luxento, saio curado de caprichos, afetações, presunções. Entrei insatisfeito, saio conhecendo a felicidade. Entrei nervoso, impaciente, ultrassensível a bobagens, saio sereno. E assim por diante, né? Então, aqui, no primeiro capítulo aqui, ele dá alguns conselhos que eu vou ler resumidamente para vocês, não vou ler inteiro, vou ler brevemente e comentar. O capítulo chama-se Três Soluções. Ele diz: para sair de um universo cerrado, e não é necessário de modo algum que seja um campo de concentração, prisão ou uma outra forma de encarceramento, pois a teoria se aplica a qualquer tipo de produto do totalitarismo, ou seja, aplica-se à sua situação brasileira também. Diz ele que existe para sair desse campo, existe, em primeiro lugar, a solução da fé, mas a fé, você não tem porque quer, a fé é um dom divino. Então, não é disso que ele está falando. Ele está falando de soluções humanas, quer dizer, coisas que você, por sua própria iniciativa, pode buscar. Quer dizer, você está dentro de uma situação compressiva, ou por estar no campo de concentração, ou por estar na cadeia, ou por estar, vamos dizer, num ambiente espiritualmente deprimente, como o Brasil. Como é que você faz? Então, diz ele: primeira solução, a de Solzhenitsyn. Em O Primeiro Círculo, Alexandre Isaevich a menciona rapidamente, voltando a ela no primeiro volume do Arquipélago Gulag. Essa solução consta, para quem passa pelo limiar da Securitate, Securitate é a polícia secreta, KGB romena, ou qualquer outro órgão análogo de inquérito, em dizer a si mesmo com decisão: neste exato instante, morro mesmo. Permite-se dizer a si próprio, consolando-se: pobre da minha juventude, ou pobre da minha velhice, da minha esposa, dos meus filhos, de mim, do talento, ou dos bens, ou de minhas forças, da minha amada, dos vinhos que já não beberei, dos livros que já não lerei, dos passeios que já não farei, da música que já não ouvirei, etc. Mas algo é seguro e irreparável: doravante sou um homem morto. Se pensar assim, sem hesitação, o indivíduo está salvo. Já não se pode fazer nada contra ele. Já não tem nada com que possa ser ameaçado, chantageado, iludido, enganado. Assim por diante. Né? Então, você desistiu de tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Segunda solução, a de Alexander Zinoviev. É a encontrada por um dos personagens do livro As Alturas Ocas. Esse é um livro absolutamente fantástico. O personagem é um jovem apresentado com o apelido alegórico de O Rebelde. A solução reside na total inadaptação ao sistema. O rebelde não tem domicílio certo, não tem documentos, não está no mercado de trabalho. É um vagabundo, um parasita, um pobretão invadiu. Vive de hoje para amanhã, do que se lhe dá, do que aparece, de bagatelas. É maltrapilho. Trabalha ao acaso, às vezes, quando e se aparece uma oportunidade. Passa a maior parte do tempo em prisões ou campos de trabalho forçado, dorme em qualquer lugar, vagabundeia. Não entra no sistema por nada deste mundo, nem mesmo no serviço mais insignificante, mais inútil, mais desengajado. Não se mete nem mesmo a pastor de porcos. E assim vai. Quer dizer, você aceita estar no lixo social. Você aceita todo o desprezo público, você não liga para isso. Aí você não pode ser mais atingido. Terceira solução, a de Winston Churchill e de Vladimir Bukowski. Resume-se ela. Em presença da tirania, da opressão, da miséria, das adversidades, das desgraças, das calamidades, dos perigos, não só não te abates, mas, ao contrário, tiras dela a vontade louca de viver e lutar. Em março de 1939, Churchill disse a Marta Bibesco: vai haver guerra. Pó e pólvora vão ser feitos do Império Britânico. A morte nos espreita a todos. No entanto, sinto-me rejuvenescer 20 anos. Quanto mais as coisas vão mal para ti, quanto mais imensas são as dificuldades, quanto mais és ferido, mais cercado e submisso aos ataques, quanto mais não entrevês nem sequer uma esperança probabilística e racional, quanto mais o cinzento, a escuridão e o viscoso se intensificam, se inflam e se enredam de modo mais inextricável, quanto mais o perigo te desdenha mais diretamente, tanto mais tem desejo de lutar e conhece um sentimento crescente de inexplicável e eminente euforia. Então, depois, com a solução de Churchill, se identifica também a solução de Vladimir Bukowski. Este conta que, quando recebeu a primeira convocação na sede da KGB, não pôde fechar os olhos durante toda a madrugada. Coisa natural, dirá consigo o leitor do livro de memórias dele. Coisa mais que natural, insegurança, medo, emoção. Mas Bukowski continua. Não pude dormir é de impaciência. A custo esperava que se fizesse dia para estar perante eles, para dizer-lhes tudo quanto penso deles e entrar neles como um tanque de guerra. Não podia imaginar felicidade maior para mim. Ou seja, te convocaram para ir na KGB e falaram: estou louco para ir lá para dizer a verdade na cara daquele desgraçado. E ele de fato fez isso. A única solução que encontraram para Vladimir Bukowski foi interná-lo num hospício. O Balegação, ele era tão destemido que é louco. Então, meu filho, eu ao longo da minha vida adotei essas três soluções. Eu passei pelas três. Ora juntas, ora separadas. E eu sobrevivi intelectualmente graças a isso. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, pelo menos esse capítulo, com a máxima atenção, e entendam que para sobreviver espiritualmente, intelectualmente, no meio como brasileiro, você vai ter que fazer isso. Isso não significa que, vamos dizer, o homem morto não experimentará a vida. Ao contrário, só você ler tudo que o Solzhenitsyn escreveu, e você vê que ele teve muito mais vida do que as pessoas que estavam em volta dele. Também não significa que o marginal, o homem jogado para o fundo do lixo, viverá na humilhação. Ao contrário, ele sabe que ele é um aristocrata. Ele sabe que ele despreza aquele meio. Ele sabe que ele não está lá por incapacidade, mas por excesso de capacidade. Então, eu sugiro que vocês assistam o filme da vida do Miyamoto Musashi, o Samurai, né? Em que, no terceiro capítulo, ele já perdeu todas as ilusões até com a condição de samurai. Né? Em que ele já não quer mais duelar com ninguém, porque não tem graça, ele mata todo mundo. Né? Num dos capítulos anteriores, duelou com 72 pessoas, matou 72, né? Então, ele está querendo algo mais. Ele está agora com preocupações morais. Ele quer ser uma pessoa melhor. Então, ele vai para o fundo da sociedade. Ele vai viver como um camponês. Numa terra sem dono. Que pega uma pedra de terra, começa a plantar arroz, feijão. E vive ali no fundo do buraco. E, ao mesmo tempo, o maior espadachim vivo, além dele, né? Que é um cara importante, é instrutor de príncipes, etc. O sonho da vida dele é duelar com o Miyamoto Musashi. O Miyamoto Musashi não está nem ali. Ele adia, cada vez que ele desafia para um duelo, ele adia, manda uma cartinha, fala, não, vou fazer o ano que vem, ano que vem, ano que vem. Até que no fim não dá para escapar mais, daí ele vai lá e duela e mata o sujeito. Né? Então, o Miyamoto Musashi, ele adotou as três soluções. Primeiro, ele não conta mais com a vida. Né? Quer dizer, ele vence o duelo porque ele se considera morto. Ele não defende a própria vida. Né? Segundo, ele se lança propositadamente para o grau mais baixo da sociedade. Para não precisar, vamos dizer, para não ser mais acessível à lisonja, à chantagem, etc. E terceiro, quando a situação engrossa, o que ele faz? Ele ataca. Foi quando, no segundo capítulo da história, uma academia inteira o desafia para um duelo. E ele vai lá e destrói a academia inteira. Né? Então, isso aí deve inspirar você. São essas coisas que devem inspirar. Nós temos. Quer dizer, a nossa vida não é tão arriscada quanto a do samurai, evidentemente. Nem a de um prisioneiro político na União Soviética. Aqueles que acham que a nossa missão é muito dura, lembre disso, nós somos pessoas extremamente privilegiadas. Porque a nossa luta não é com armas de fogo e nem com espadas. É uma luta na esfera intelectual e espiritual. Então, primeiro, os riscos imediatos de ordem física, nós já somos privados deles. Já estamos defendidos dele. Em segundo lugar, aquilo que se opõe a nós não é um establishment estatal que está disposto a acabar conosco. É apenas um meio social compressivo. Claro que gradativamente ele está se consolidando nas formas de um novo Estado. Mas isso ainda não está pronto. Você não pode dizer que no Brasil você tem uma KGB. Não tem ainda. Está se formando, mas vai levar mais uns 20 anos. Então, se nós formos colocados nesta missão, nós temos que agradecer porque ela é muito branda. Ela exige de você uma disciplina, uma contenção, mas de ordem psicológica apenas. Certo? Não exige a bravura física. Às vezes pode até exigir, mas é por um momento ou dois. Não é aquela coisa constante de você estar fazendo na prisão, sendo torturado diariamente, como o Nicolai Steinhardt ou o pastor Wurmbrand. Não é isso que está nos acontecendo. Isso quer dizer que a ideia da formação para a vida intelectual é fazer de você uma pessoa muito mais forte psicologicamente, espiritualmente, do que todos aqueles que o rodeiam, do que sua família, do que seus amigos, etc, etc. O que significa que você pode ter muito amor por essas pessoas, você pode ajudá-las em muita coisa, mas você não pode depender delas no mais mínimo que seja. E se aparecerem pessoas até querendo te ajudar nos seus estudos, bom, você pode aceitar a ajuda. Desde que você tiver firme disposição de que essa pessoa não vai ter autoridade nenhuma sobre você. Senão você está lascado. A tendência humana é assim, quando aparece um benfeitor, que te ajuda com dinheiro, tá, você abaixa a cabeça perante ele. Você instintivamente assume a posição de empregado. Às vezes nem o sujeito quer isso, mas o tecido de relações com que nós vivemos é assim. Então, ao mais mínimo sinal disso, você saiba respeitar a sua dignidade e disse, olha meu filho, se você me ajudou na minha vida de estudos, foi obrigação sua. Tem obrigação. E eu não lhe devo um tostão. Porque eu estou dedicando a minha vida a alguma coisa que é um trabalho de salvação nacional. E vocês podem dizer a mesma coisa? Não é isso? E, no meio disso, aparece uma pessoa que dedicou sua vida, que é buscar dinheiro, viver entre prazeres, etc. E ela, para apaziguar a alma, decidiu te ajudar um pouco. Aceita. Mas não tenha sentimento de dívida. Por quê? Você tem que ter sentimento de dívida. Por exemplo, eu tenho, às vezes, sentimento de dívida com pessoas que deram muito em relação àquilo que tinham. Por exemplo, aqui está sentada a Isabela, a Alessandra. São pessoas que não têm recurso, não têm tempo, não têm energia sobrando e estão dando tudo. Então, estão dando mais do que têm. Agora, se para um sujeito que tem milhões e te deu um pouquinho de dinheiro, não custou muita coisa. Então, quer dizer, a contribuição deve ser avaliada não pelo quanto ela beneficiou a nós ou ao nosso estudo, mas pelo quanto custou ao doador. E nós não podemos desistir dessa ética. Então, agora, se não aparecer ninguém para te ajudar, melhor para você. Você pode perguntar assim: ah, mas o coitado do sujeito, ele quer um livro e não pode comprar. Eu digo: ótimo. Isso é uma coisa maravilhosa que pode acontecer para você. Você anota o título do livro e espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Você precisa desse livro, você precisa da informação que está ali. E a pergunta vai se tornando mais intensa dentro de você. Isso, às vezes, vale mais do que você ter o livro no primeiro momento. Eu, por exemplo, tenho um livro que se chama Saturno e a Melancolia, escrito pelo Erwin Panofsky e outros. E eu quis esse livro durante 20 anos. Era muito caro, não pude comprar. Quando eu pude comprar, o livro chegou muito bem. Não era aquele assunto que eu estava estudando no momento. Eu botei o livro na estante e não li até hoje. Então, ao passo que, às vezes, outros livros que me custaram $2 foram muito mais úteis no momento. Então, a dificuldade material de acesso ao estudo, você tem que transfigurar isso num desafio e dizer: ah, é desgraçado, vocês querem me matar a míngua? Vocês vão ver, eu vou durar, vocês vão morrer antes de mim e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ainda que leve 30 ou 40 anos. Vocês ponham isso nas suas cabeças, vocês vão ver como isso vai fortalecê-lo. Não vai transformar vocês em outra pessoa, vai transformar você mesmo, mas muito mais forte e muito melhor. Tá certo? Então, quando você tem o senso de qual é o seu dever a cumprir, você, em primeiro lugar, você tem um critério para você julgar as suas ações. E é o único critério que vale. Porque, meu filho, até os 10 mandamentos serão interpretados em função disto. Se você pegar os 10 mandamentos de maneira chapada, igual para todos, eles não fazem o menor sentido. Por quê? Porque eles são regras universais que se aplicam a todos em todas as circunstâncias. Só tem um jeito de aplicá-los. Você não vai aplicá-los a um ente, a um ser humano genérico que está em todas as circunstâncias. Mas vai aplicá-lo a um que está numa circunstância específica, que é você mesmo. Então, como é que você aplica? Então, você precisa conhecer a situação concreta e você fazer a mediação. É um negócio que eu disse até num artigo recentemente. Santo Tomás de Aquino dizia: o problema não é você conhecer a regra geral. É você saber como é que ela se traduz na situação específica. Então, não adianta nada você ter decorado os 10 mandamentos. Para usá-los, vamos dizer, como critério da sua conduta, você precisa fazer a tradução deles para uma situação particular, e essa tradução não se faz dedutivamente. Isso é muito importante. Não se trata de você pegar uma regra geral e ir baixando, especificando, especificando, especificando, até uma situação concreta. Não, existe sempre um hiato entre uma coisa e outra. Entre o universal e o individual, sempre tem um hiato, que só pode ser preenchido por uma função intuitiva. Se fosse uma questão de dedução, meu filho, então o ente mais moral que existe seria um computador. Então, isso quer dizer que a sua conduta em cada momento, a escolha do seu critério de conduta, é um problema enormemente complexo, que exige, quer dizer, a totalidade da sua presença de espírito. Você tem que estar realmente alerta à situação, você tem que estar aberto ao conhecimento da realidade, né, para você conseguir aquele nível de sinceridade consigo mesmo que lhe permite você se abrir diante de Deus. E se você vou confessá-la, então faço a listinha dos pecados e digo lá para o padre, digo, meu filho, isto aí só vale quando essa listinha é a condensação de uma confissão muito maior e mais complexa que você já fez por dentro e que não daria tempo de fazer para o padre. Quer dizer, quando é todo o seu autoconhecimento que está sendo colocado lá e você não sendo, não podendo explicar toda a sua miséria interior para o padre, você a condensa simbolicamente, por assim dizer, em dois ou três tipos de pecados seletivos. Está entendendo? Agora, se você foi ali com espírito administrativo, né, olha, eu cometi essa infração, mais essa, mais essa, mais essa, então isso aí não vale absolutamente nada, isso é um ridículo. Então, sobretudo, o padre não sabe os seus pecados, mas Deus sabe. Né? Então você sabe, você tem que saber que aquilo que você está revelando, você não está revelando, você não está contando novidade nenhuma. Né? Nesse sentido, vamos dizer, a sua confissão é sempre mentirosa. Você nunca está dizendo uma coisa inteira. Então não importa o que você diz, importa aquilo que você sabe que Deus está sabendo. Né? Está entendendo? Então, quando você tem o senso de uma missão a cumprir, você tem um princípio de seleção hierárquica para o julgamento que você vai fazer de cada ato, de cada pensamento, de cada sentimento, de cada intenção. E você tem que estruturar toda a sua vida em função disso. Então, isto é o que os escolares chamavam o dever de Estado. Quer dizer, você existe um dever religioso geral, que é igual para todos. Mas, por ser geral, ele só existe de maneira genérica. Na prática, você ocupa um lugar determinado na sociedade. E as suas obrigações perante Deus e perante os seres humanos estão condicionadas por esse lugar. Não é isso? Então, você precisa ter a consciência desta posição real sua, vamos dizer, no tecido da situação, para você saber qual é a sua obrigação específica e quando foi que você falhou a ela. Atender a todas as obrigações do mundo é impossível, você sempre vai falhar com alguma. Mas tem um critério. Quanto mais aprimorado foi esse critério, menos as pessoas, vamos dizer, que não participam do seu mesmo senso de missão, vão te entender. Porque eles esperam outras coisas, vocês vão te cobrar outros deveres, que são deles, na verdade. E que eles querem vestir a camiseta em você. Querem que você seja igual a eles. Isso não é possível. Então, é este senso de missão que vai constituir a tua espinha dorsal. E se você não tiver isso, você vai ser uma pessoa plástica, que vai ceder facilmente à exigência dos outros, vai ser facilmente chantageável, e enfim, vai ser um fraco e vai acabar sendo esmagado. Eu não quero que isso aconteça para vocês. O Brasil não precisa de mais pessoas fracas. Né? Ele precisa de várias dezenas de pessoas fortes, que não se deixam corromper. Pessoa capaz de seguir o exemplo de um Bukowski, né? De um Winston Churchill. Esse exemplo que o Steinhardt deu aí. Pessoas que não vão ceder à sedução do meio. Não precisa viver em conflito, porque você vive em conflito. Seria também uma forma de você se deixar corromper. E tem outra coisa aí. Ao longo da sua vida, você será muitas vezes acusado injustamente. Você pode ser acusado até por seus parentes, por seus amigos, etc, etc. A maneira mais fácil de você corromper uma pessoa é acusá-la injustamente. Por quê? Porque daí você começa a se defender. E na hora que você se defende, você vai exagerar as suas virtudes. No impulso de você dizer que você não é tão mal assim, você vai acabar tentando demonstrar que você é muito bom. Então, daí outro conselho. Nunca se defenda. Se alguém te atacar, ataque de volta. Nunca se explique. Nunca dê satisfações ao acusador. Jamais na sua vida. Então, quando diz que a melhor defesa é o ataque. Não é isso? Se você começa a se explicar, você está advogando em causa própria. E isso é o avesso da confissão. Às vezes o sujeito está te acusando de alguma coisa que até você fez pior. Mas ele não sabe. O que é que você tem que fazer? Vai se explicar? Por exemplo, o sujeito chega e fala, ah, você comeu a mulher do fulaninho. O que é que você vai dizer? Pior, comi a sua mulher. Então, eu não comia dele, mas comia a sua. Quer dizer, que você defender-se coloca você numa posição falsa de exaltar as suas virtudes. Está compreendendo? Isso não é bom. Por quê? As suas virtudes, se você as tem, devem transparecer nas suas obras, naquilo que você fez. Não no seu discurso de autoexaltação. Ao contrário, nós devemos ter um discurso de autoacusação para ele apresentar diante de Deus. Deus, eu fiz isso, mas aquilo, eu sou muito pior do que eu mesmo imaginava. Eu sou uma decepção, eu sou uma fraude, eu sou vigarista, eu sou um nada. Tá certo? E você deve dizer isso não como exagero retórico, você deve dizer isso com consciência de que isso é verdade. Sobretudo, ter consciência de que não existe nenhum motivo para você existir. Você tem que comparecer dentro de Deus, seguro, de que Deus te criou por um ato de vontade dele. De por nenhum outro motivo. Ele não era obrigado a criar você. Não há razões para você existir. Você é um bicho insustentável, tá entendendo? Então você está lá conversando, vamos dizer, com a fonte e origem da sua existência. Perante a qual você só pode ter gratidão, porque fala, é um absurdo, o que você fez por mim é um absurdo. É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que é absurdo. E pior, não só me fez, como agora você vai me refazer. Porque perdoar é refazer. Né? Eu estraguei tudo e você vai me refazer espiritualmente. Né? Então, é importante você ter essa consciência. E para isso é importante que você não se defenda. Tá certo? Dos atacantes, não viva num permanente ato de auto-justificação. Então, o que é que você faz perante os ataques? Ataca mais. O sujeito logo muda de assunto. Entendeu? Às vezes as pessoas estranham por que eu faço isso. Falam, mas eu faço por esse motivo, isso é uma técnica. Pô. Quer dizer, por que eu vou dar satisfação ao vagabundo, mentiroso, intrigante? Eu dou satisfações a Deus. Eu não posso tratar o sujeito como se fosse Deus. Isso é uma blasfêmia tremenda. Então, por outro lado, você veja que as pessoas que têm alguma condição financeira, social melhor, frequentemente elas não sabem transformar isso numa coisa vantajosa para a sua vida intelectual. Por quê? Porque elas acreditam que têm deveres nessa esfera. Por exemplo, você herdou um dinheiro do seu pai e agora você tem que provar que você é, sei lá, um empresário tão bom quanto ele. Assim, você não tem obrigação nenhuma disso. Se você quiser gastar até o último tostão do seu dinheiro para você estudar, está fazendo a coisa certa. Você vê aqui, desde pequeno eu observei uma coisa que só acontecia nas famílias judaicas que eu conhecia. no Brasil, aqui acontece em outras famílias, mas no Brasil parece que só judeu sabia disso. Se o pai tinha feito fortuna, digamos, sei lá, vendendo sutiã, ele botava um filho para tocar violino, outro filho para estudar física. Ele disse, o dinheiro eu já fiz. Né? Agora vocês dê uma subida. Claro, se tiver vocação para vender sutiã, vem vender sutiã comigo. Né? Mas as outras famílias não. Se o sujeito vendia sutiã, ele quer que todo mundo fique vendendo sutiã eternamente. E o sujeito que não quer fazer isso, ele se sente culpado. E às vezes ele odeia aquela imposição paterna, mas ao mesmo tempo ele fica querendo mostrar para ele mesmo, ou para o pai, que ele é capaz de fazer aquilo. Para quê? Por que você vai aceitar um desafio que não é seu? Tem uma pergunta aqui. Você estava falando que a gente não pode se auto-justificar, né, com os ataques, mas e se a pessoa que estiver te atacando for uma pessoa próxima a você? Se for sua mãe, sua avó, sua tia, seu irmão, e se o ataque vem da família? E pior ainda, nunca dê satisfações a ninguém, nunca se explique. Hã? Você pode dar explicações, vamos dizer, a quem não as pediu, a quem não está exigindo, a quem não está cobrando. Por exemplo, aqui para os meus alunos eu dou um monte de explicações. Hã? Mas ninguém está me cobrando nada, ninguém está me acusando de alguma coisa. Agora, se vier um acusador, eu vou dar explicação para ele? Hã? Nunca. Nunca a ninguém. Defender-se é acusar-se. Quer dizer, você precisa ter uma posição, vamos dizer, de extrema humildade perante Deus e de altivez perante os maliciosos. Você tem que ter autoridade sobre os maliciosos. Se for preciso humilhá-los, faça isso. Você não está fazendo mal nenhum para eles. Agora, pessoas que, vamos dizer, estão inocentes aqui para os alunos, não me acusaram de nada, ninguém está me cobrando coisa nenhuma, ao contrário, me tratam com mau respeito. Então, é isso, é claro que eu posso dar uma explicação. Está entendendo? Vira, o medo de que pensem mal de você, às vezes passa, gasta anos da sua vida tentando dar uma impressão melhor a pessoas que poderiam pensar mal de você. Mas por que elas deveriam pensar mal de você? E, aliás, por que elas deveriam pensar alguma coisa a seu respeito? Se tem uma coisa da qual eu já me livrei há muitos anos, é ter opiniões sobre pessoas. Eu te pergunto, o que você acha do fulano? Não acho nada. Eu não sou Deus, eu não criei ele, eu não tenho que prestar satisfação disso, não vou julgar no juízo final, para que serve a tua opinião? Julgar pessoas. Às vezes você pode julgar atos, este ou aquele ato em particular, porque se aquilo te afeta. Por exemplo, eu tenho alguns alunos muito bons, eles chegaram para mim e disseram, ah, mas o fulaninho é viado. Eu digo, meu filho, ele veio me pedir, ah, eu quero largar isso, me ajuda. Ele não pediu nada. Ah, mas isso é feio, etc, etc. Eu falei, meu filho, se tirar todos os pecadores da igreja, não sobra um. Então por que que este pecado em particular vai ter que ser tão horroroso que a gente não possa aceitar aquela pessoa na nossa convivência? Por quê? Eu sei lá se o outro é adúltero, se é bêbado, se é viciado, se é ladrão, não sei. Eu não sei, não quero saber. Além disso, nenhum defeito que você tenha, nenhum pecado que você cometa é em si mesmo um obstáculo ao seu progresso na vida intelectual e espiritual. Nenhum. Todos eles são a matéria dos quais vai se compor a sua própria vida espiritual. Então, o que me interessa não é o pecado do sujeito. É o que ele está fazendo nesta via que eu estou indicando para ele. Se ele está fazendo o melhor possível, não interessa de onde ele partiu. Ah, ele partiu de muito baixo. Falei, mas todos nós partimos de baixo. É? Então, se partiu de baixo, é mérito maior dele ainda. ele tem esse problema para vencer e você não tem. Tá entendendo? Porque chega um cara lá que é, sei lá, é viciado em cine pornô. E vem falar do outro que é viado. É, o problema dele é um pouco maior do que você, mas o seu, mas então, quer dizer, ele tem que fazer esforço a mais, é mérito maior dele. Então, quer dizer, os defeitos pessoais da pessoa não me interessa absolutamente. Aqui está minha mulher, que é, ela é testemunha. Eu não aguento ninguém vir falar mal de ninguém para mim, nem por 2 minutos. Entendeu? Eu não quero saber. Então, você ter opiniões sobre as pessoas é só. Você pode ter opiniões sobre atos que elas fizeram, especialmente se os atos são contra você. Sem você julgar a pessoa na totalidade, não dá para saber. Né? E você pode, às vezes, ser obrigado a criar uma opinião de uma pessoa, sobre uma pessoa se ela está sob a sua guarda e orientação. Como um filho, ou até um aluno você pode. Mas não todos os alunos a qualquer momento, de jeito nenhum. Só se o sujeito viesse pedir isto. Né? A pessoa às vezes pede para a gente explicá-la para ela mesmo. E a gente faz isso. Note que nem um juiz de direito que condena um sujeito à cadeia tem uma opinião total sobre o cara. Tem opinião sobre um ato. O sujeito roubou, roubou. Claro, nos outros momentos ele pode ser uma pessoa excelente, mas ele fez esse ato e nós estamos punindo por este ato específico. Não estamos julgando a pessoa, mas o ato. Esta coisa, vamos dizer, da hierarquia no julgamento, é o elemento fundamental da educação doméstica e depois da educação religiosa. Eu vejo que hoje isso é a coisa que mais falta. As pessoas julgam os outros por coisas meramente empíricas, aleatórias, entendeu? Conforme aquilo desagradou no momento. Porque, primeiro, não era para julgar as pessoas. Segundo, se é para julgar, você, por favor, você tem que entender, vamos dizer, primeiro, qual é o sistema de regras morais que ele está seguindo no coração dele. Né? Segundo, se esse sistema faz sentido, se ele é aceitável, e como é que você relaciona isso com o seu próprio sistema de valores? Né? Tem que levar tudo isso em conta. Então, por exemplo, outro dia eu recebi uma carta de um sujeito falando muito mal do Júlio Severo. Ele disse, o Júlio Severo só desce o cacete no movimento gay e ele não faz nada para ajudar os ex-gays. Eu digo, por que que todos têm que fazer tudo o que há de bom? Por que que o bem não pode ter uma divisão de trabalho? Não é isso? O que que o Júlio Severo pode fazer por um ex-gay? O Júlio Severo é psicólogo, é terapeuta? Não, ele não sabe lidar com isso. Mas ele é um crítico social, cultural, vigoroso, muito bom. Então ele está fazendo a parte dele e outra pessoa faz a outra parte. Então, às vezes a pessoa também cobra de mim. Por que que você nunca falou nada a respeito de tal ou qual coisa? Eu digo, porque eu nunca tive a presunção de escrever sobre tudo. Por que que eu deveria fazer isso? E por que eu deveria ter opinião sobre tudo? Vamos fazer uma pausa aqui, depois eu respondo as perguntas. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui tem uma pergunta do Rui Sá. O e-mail dele é muito longo, eu não vou poder ler inteiro. Em primeiro lugar, ele me recomenda a leitura do livro de Mormon. Eu não li, vou ler. Não digo que vou ler agora, mas qualquer hora eu leio. E daí ele faz uma observação aqui. Na última aula, não concordei com o que o senhor disse sobre a Bíblia. Que as escrituras não devem ser entendidas ou compreendidas. Agora, olha, Rui, eu não disse isso. Não disse isso, mas de jeito nenhum. Eu disse que os textos da Bíblia não devem ser interpretados. Porque a interpretação, vamos dizer, é uma técnica, é uma arte até ensinada academicamente. E para os textos bíblicos ela não funciona. Pelo menos ela não funciona, mas é num primeiro momento. Você precisa entender que há uma diferença essencial entre o que é um texto sacro e o que é um texto humano. Um texto humano é um conjunto de percepções e pensamentos humanos transmitidos de um ser humano para outro ser humano. Um texto sacro é um componente de um fato que não foi inventado por nenhum ser humano. É um componente, um elemento de uma cadeia de fatos miraculosos que se sucederam desde a anunciação até a redação do Evangelho. E continuaram se sucedendo depois. Então, primeiro, você tem que aceitar aquilo como fato. Tá certo? Não como texto. E a própria redação do texto faz parte da sucessão de eventos miraculosos. Né? E a palavra compreensão não se aplica precisamente a isto, porque compreensão significa apreensão, quer dizer, você vai fazer aquilo um conteúdo seu. E não é exatamente isto o que se passa com o texto sacro. Não é você que o compreende, é ele que te compreende, é ele que te abrange. Quer dizer, você, a sua vida, a sua realidade, é uma ilustração do que está no texto. Então, você está perante o texto como não como o espectador de uma peça está perante a peça, mas como o personagem da peça está sobre a peça, está para a peça. Então, se você está lá assistindo Hamlet, você está vendo o conjunto do que aconteceu, você enxerga aquilo de fora e você tem uma compreensão intelectual daquilo. É isso. Mas os personagens, eles estão vivendo aquilo, mas cada um só sabe um pedaço da história. Como faria um personagem para tomar consciência do enredo que o envolve? Não é certamente se colocando fora do texto e examinando como observador. Não é. É assumindo a realidade daquilo que está acontecendo e deixando, permitindo que a sua inteligência seja moldada pelo conjunto da realidade que lhe está sendo imposta. Quer dizer, é uma espécie de adequação sua ao texto, e não a adequação do texto às categorias interpretativas que você já tem. É nesse sentido que eu estou dizendo que não deve ser interpretado. Eu não digo que não deve ser entendido ou compreendido. Eu devo dizer que a própria noção de entendimento ou compreensão é precária em função disso. Então, quando você compreende um texto humano, você o integra em estruturas intelectuais já existentes. E o texto bíblico, não, ele está, ao contrário, está fundando novas estruturas que não têm nada a ver com o que você sabia antes. E que se superpõe ao que você sabia antes, com uma diferença infinita. Eu vou lhe dar um exemplo. Leia o livro do Northrop Frye, The Great Code, onde ele mostra que praticamente todos os enredos da literatura ocidental têm fonte bíblica. Ou seja, aquelas histórias da Bíblia geraram infinitas histórias, cujo sentido está vinculado à sua origem bíblica. Então isso quer dizer que a Bíblia é a fonte de todos os modelos de situações humanas que nós podemos compreender, que nós podemos viver. Os outros textos não, eles expõem uma situação, outra. Mas todas elas estão dadas na Bíblia. A Bíblia é a articulação de todas essas situações. Como é que eu posso compreender isso? Eu não posso nem apreender isso como conjunto. Isso é inabarcável. Agora, eu posso passar a viver com a ter uma participação consciente nessa estrutura e nessa ordem que se sobrepõe a mim. Então, vamos dizer, é uma compreensão por participação e não por interpretação. Está compreendendo? É uma coisa muitíssimo diferente. Eu vou te dar um exemplo numa escala muito menor. Como é que você compreende a experiência do amor por uma pessoa? É se colocando fora dele, observando e interpretando? Não. Porque daí se você ficar isso, você ficará privado da experiência. A experiência desaparece. E se ela desaparece, ela não pode mais ser compreendida. Então, é justamente vivendo-a conscientemente, aceitando aquela situação como realidade, que ela vai te esclarecendo, não é você que vai esclarecer ela. E se isso é assim, numa simples relação de amor humano, quanto mais não será com Deus. Isso quer dizer que depois de você ter esta, vamos dizer, participação aprofundada, você pode, claro que daí você pode até usar os instrumentos hermenêuticos. Mas eles por si, os instrumentos de interpretação, mas eles por si não vão te revelar nada. Não vão te explicar nada do texto. Se fosse assim, qualquer professor de religiões comparado seria um santo e um profeta. E, no entanto, eu conheço gente que passou a vida inteira estudando texto religioso, interpretando texto religioso, e não entende nada daquilo. Por exemplo, meus filhos, quantos professores de religião comparada deram para você uma explicação do milagre como eu estou dando, como eu dei naquela apostila que está no Fogarin View, né? Não foi estudando religião comparada que eu cheguei nisso. Foi usando este método que eu estou lhe dizendo, né? Que é o método da submissão participativa, é o método de me integrar numa outra realidade, realidade divina que me transcende, né? E deixar que ela me esclareça. Este é o verdadeiro entendimento do texto bíblico. Porque, senão, não adianta você dizer que é a palavra de Deus. Você trata como se fosse uma palavra qualquer. É? Veja, uma palavra qualquer é uma mensagem humana de um ser humano para outro ser humano. A palavra de Deus, ela tem uma força formativa em cima de você. Ela te criou, meu Deus do céu. É? Ela te criou e está criando você de novo, está restaurando você na hora que você está lendo. Então é por isso que, assim, eu não consigo ler Bíblia aqui nesse pessoal, ler, começa a ler tudo. Não é assim, aquele negócio é avassalador, você lê uma frase. Né? Uma frase dali modifica tudo em você. É uma coisa de uma responsabilidade imensa. E quanto mais eu pensar no sentido dessa frase, menos eu vou entender. Eu só vou entender se eu deixar que ela me forme. Eu não sei se eu estou explicando isso direito. Eu não sei se a minha explicação é clara o suficiente. Mas eu não estou dizendo que você não deve entender a Bíblia. Você deve entender. Entender quer dizer ouvir. Agora, uma compreensão como você tem de um outro texto, você não vai ter nunca. Porque isso seria fazer dela um conteúdo seu. Quando, na verdade, é você um conteúdo dela. Então, eu estou expondo aqui, vamos dizer, um método prático. Que eu tenho o seguinte, eu leio a frase e deixo que ela, vamos dizer, me envolva, me impressione e me transforme. Daí, pelo efeito que ela teve em mim, daí eu digo o sentido dela. Pelo menos um dos sentidos possíveis dela é este que aconteceu comigo. Então, eu entendi pelo menos um sentido. O sentido é o sentido do texto de sacro infinito. Senão você não está tratando como um verdadeiro texto sacro. Agora digo, este método funciona para com todos os textos sacros de todas as religiões? Não funciona. Porque alguns desses textos sacros são apenas revelações privadas que foram dadas seu fulano, e que seu fulano está me transmitindo. Então aquilo, claro que tem um valor espiritual, testemunho e tal, mas não tem essa força formativa. Isso aí, meu filho, eu digo, eu só encontro na Bíblia mesmo. Então, agora, aqui ele diz, da Bíblia, a passagem de claro entendimento. Eu digo, sim, de claro entendimento genérico. Mas, se você tenta aprender aquilo, de como você pega o sentido de qualquer outro texto, você vai ver que imediatamente surgem as controvérsias. Que fala, como, por exemplo, ele diz que devemos nos batizar. Ora, Você foi na igreja católica, o padre derramou um pouco de água na sua cabeça, batizou no do Pai, Espírito, Filho e Espírito Santo. Deixa com o pastor protestante, não, tem que ser por imersão. Sai dessa. Este modo de interpretação da Bíblia só dá controvérsia teológica, meu filho. Se você quer ler a Bíblia para entrar em controvérsia teológica, provar que você é mais santo que o outro, faça, mas eu não acho que isso é sabedoria, não. Eu acho que isso é burrice. Primeiro método, então, é assim, é não só a aceitação literal, mas a aceitação daquilo como fato real. Fato real que você não entende, mas dentro do qual você está. E na medida da sua participação consciente, algo daquele sentido acaba se mostrando para você, não no texto, mas em você, pelo que ele transformou em você. A possibilidade que ele abriu para você é um dos sentidos dele, não é todo o sentido, mas você pode ter certeza de que esse sentido é válido. Então você tem uma, vamos dizer, você tem uma certeza absoluta, mas não total. Vamos lá. Alexandre Magno. Um pequeno depoimento. Sempre gostei muito de escrever. Já publiquei dezenas de artigos jurídicos, participei de alguns livros e tenho um grande orgulho disso. Assim, suas frequentes demonstrações a respeito do voto e abstinência de opiniões soaram como algo quase impossível de ser cumprido, pois iam contra um hábito firmemente arraigado. Continuei a escrever até que resolvi ler Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Este livro deixou-me profundamente incomodado, pois contava a história de uma pessoa muito bem intencionada, mas com um nítido desconhecimento da realidade. De certa forma, identifiquei-me com o personagem. Pois é, depois que li esse livro, nunca mais escrevi nada. Deixei, inclusive, o artigo pela metade. Eu vi o poder transformador da literatura. Fui convencido por Policarpo Quaresma. Note bem. O que eu estou dizendo aqui é assim, é como dizia Lenin. Dá, né, um passo para trás para dar dois para frente. Quer dizer, você refrear o seu impulso de opinar agora é para você conquistar, de, primeiro, um corpo de opinião muito mais fundamental. Segundo, instrumentos expressivos muito mais adequados a dizer o que você quer dizer. Então, é assim, é como quando você entra numa escola de artes marciais, o professor fala, agora você não vai se meter mais em briga de rua. Você diz, ah, mas eu vim aqui justamente para aprender a bater nos outros. Né? Ele diz, não, meu filho, você vai se abster disso aí, você vai aprender. Né? De modo que se acontecer uma briga de rua involuntariamente, você vai estar muito mais equipado do que antes. Né? Mas se você começa a entrar em briga de rua agora, você vai desaprender tudo que eu te ensino aqui, então não vale a pena. Então, é isso aí. Um dos grandes escritores religiosos do século XX foi Thomas Merton. Thomas Merton, quando ele entrou no mosteiro, a primeira coisa que o superior fez foi proibir ele de escrever por 8 anos. Quando ele pegou para escrever, saiu uma obra-prima. É assim. Em segundo lugar, eu gostaria que o senhor comentasse a afirmativa, aspas, os conceitos não traduzem a realidade, mas simplesmente podem, em maior ou menor grau, facilitar a compreensão dessa realidade. É inócuo, pois, tentar estabelecer um conceito verdadeiro, a não ser que por isso se designe simplesmente um conceito que se entenda ser o melhor, ser o que melhor habilita o conhecimento científico. Hipótese em que a terminologia será claramente inadequada. Eu não sei quem foi que escreveu isto, mas isto aqui é obviamente uma impossibilidade. Não dá para fazer isto. Isto aqui é fácil de falar. Quer dizer, o senhor dizendo, ah, nós não podemos ter um conceito de uma coisa real, mas nós criamos um conceito que é adequado à investigação científica. Eu digo isso que você acabou de dizer, é a realidade ou apenas adequado à investigação científica? Não dá para fazer isso. Não dá para você fazer um juízo de realidade sem que ele pretenda traduzir uma realidade. Porque se você disser, não, isto traduz apenas, vamos dizer, a perspectiva científica que eu estou lançando. Eu digo, bom, então você está fazendo um juízo de realidade a respeito da sua perspectiva científica. Mas será que a sua perspectiva científica é realmente essa que você está dizendo? Se é, então você criou um conceito real da sua perspectiva científica. Mas você mesmo acabou de dizer que não dá para criar conceito real. Então, isso aí é um jogo que, vamos dizer, é o recuo infinito. Isso é um erro primário de lógica que ninguém, nenhuma pessoa alfabetizada tem o direito de cometer. Quando os pragmatistas diziam, né, não é possível dizer nada sobre a realidade, nós só podemos dizer coisas, criar conceitos que são úteis. Eu digo, mas peraí, mas eles são realmente úteis? Hã? Se são realmente úteis, então a utilidade que você está professando é real. E você acabou de fazer um giro de realidade sobre a utilidade. Então, isso aí é só uma maneira de você desdobrar uma frase pode ser dita com três palavras, você diz com seis, e depois diz com 12, e depois com 18. E assim vai por diante. Quer dizer, isso é um vírus de computador, isso não é uma doutrina filosófica, nem científica, nem método científico, isso é um vírus de computador. Porque toda vez que a gente vai dizer alguma coisa, ah, eu tenho que lembrar que isso não é um... Não estou falando de uma realidade, eu estou falando apenas, né, de uma perspectiva, de uma hipótese científica, etc, etc. Eu digo, mas, meu filho, se eu não posso dizer uma coisa real sobre um elefante, como é que eu posso dizer uma coisa real sobre a hipótese que eu fiz sobre um elefante? É muito mais fácil você conhecer o elefante. É? Agora, se o que eu digo sobre a minha hipótese também não é uma tradução real desta hipótese, mas apenas uma hipótese sobre a hipótese, então o terceiro julgamento também gerar hipótese da hipótese da hipótese da hipótese da hipótese da hipótese, nunca vai terminar. Isso é uma bobagem, pode esquecer isso aí. Quem quer que diga isso é um charlatão. Saiba ou não, é um charlatão. Juliano Cisotti. Saudações, o curso está sendo bastante produtivo. Parabéns, muito obrigado. Minha questão é, existe algum livro introdutório à poesia ou à linguagem poética? Sim, recomendo um livro de um autor que chama Johannes Pfeiffer, P-F-E-I-F-F-E-R. O livro chama-se Introdução à Poesia, é um livro de 100 páginas, saiu pela Edições Europa América de Portugal há muito tempo, talvez você encontre num sebo, ou talvez encontre ou no original alemão, ou em tua tradução inglesa, francesa, através do www.bookfinder.com. Johannes é com dois N's, né? J-O-H-A-N-N-E-S, Pfeiffer, P-F-E-I-F-F-E-R. O livro é uma maravilha. Rodrigo Fran, primeiramente desejo Feliz Natal a você e a sua família. Obrigado por você também. Na aula 2, o senhor disse que, aspas, a vocação não tem nada a ver com a necessidade de dinheiro nem com prazer, é uma outra coisa. Será que o senhor poderia comentar algo sobre a questão da vocação? Acho que eu fiz isso durante a aula. Quer dizer, a questão, a vocação é o eixo estruturador da sua vida. E tudo deve ser julgado em função dela. Então, para a realização da vocação, a miséria, a falta de meios pode ser um obstáculo, mas a abundância de meios também pode ser um obstáculo. Então, essas coisas não podem ser julgadas de maneira absoluta. Tudo isso é relativo. É relativo a quê? Relativo à realização da sua vocação. A quem você quer ser quando crescer. Então, você vai ver que muitas coisas que lhe parecem, num certo momento, desagradáveis ou prejudiciais, podem acabar se revelando boas a longo prazo. E outras que lhe parecem ótimas, às vezes, podem estragar ou enfraquecer você. Igor Lins Vieira. Peraí, aqui é uma pergunta muito pessoal. Caramba, não vou poder responder por esta aula. Eu vou ter que... Igor Lins Vieira, vou escrever um e-mail para você. Ou então me passa um número de telefone e eu ligo para você. Tá bom? Eu não me recuso a dar algum aconselhamento pessoal quando é necessário, a pessoa não tem outra fonte, mas não posso fazer isso aqui na aula. Vamos ver o que mais. Eduardo Fernandes. Caro professor Olavo, Feliz Natal, muito grato por tomar a iniciativa de dar esse curso. Obrigado eu. Gostaria de perguntar se o senhor teve a oportunidade de ler o livro do Oscar Quevedo, Milagres. A ciência confirma a fé. que o senhor dá abordagem que ele faz do conceito de milagre? Olha, eu não li especificamente esse livro, mas eu li muita coisa escrita pelo Padre Quevedo, escrita e falada pelo Padre Quevedo, há 20 anos atrás. Né? Eu falei alguma coisa sobre o conceito de milagre na primeira parte da aula. Eu levantei o problema. Se nós definimos milagre como aquilo que viola ou rompe com as leis naturais supostamente conhecidas pela ciência, então, antes de ser formulada a ciência moderna, ninguém poderia saber o que é um milagre. E, no entanto, todas as pessoas que foram objetos ou testemunhas de milagres sabiam o que era um milagre. Então, nós vemos que o conceito atual com que se lida de milagre não é um conceito objetivo, é um conceito, vamos dizer, por comparação, né, com um objeto completamente contingente e desnecessário. Na verdade, né? Então, vamos definir o milagre de uma outra maneira. O milagre é a ação da onipotência. Esta ação da onipotência não depende de que exista uma ciência, entre aspas, para compará-la. Tá certo? Sem a ação da onipotência não existe realidade, e não existe ciência, e não existe nem inteligência, nem coisa nenhuma. Não é, acabei de mostrar isso de uma maneira muito clara no começo da aula. Tá certo? Então, a onipotência não pode ser explicada por nada que não seja ela mesma. E a onipotência, ou possibilidade universal, é a condição da possibilidade da existência de qualquer coisa. Eu não vejo como isto possa ser confirmado ou negado por uma parte daquilo que resulta dela mesma. Quer dizer, uma parte dos seus efeitos remotos vai servir de padrão de comparação para a fonte da totalidade. Isso é tão absurdo e tão metodologicamente tão inviável. Que é simples fato de levantar esta questão, já mostra uma queda da inteligência filosófica e científica absolutamente formidável. Isso mostra uma inabilidade total de lidar com esses problemas. Eu digo, olha, como a ciência poderia confirmar a fé? A fé é a confiança que você tem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possa confirmar isso aí. Porque a confiança numa pessoa é na promessa que ela fez, é na identidade dela. Ela é quem ela diz que é. Tá certo? E o fundamento da prova da identidade dela é a própria identidade. Ele diz, eu sou o verbo divino, eu sou o logos divino. Toda e qualquer prova do que quer que seja depende do logos divino. Não adianta você pedir uma prova externa. A prova externa também vai se basear no logos divino. Por exemplo, você quer uma prova experimental. O que é a prova experimental? É uma determinada aplicação da metodologia lógica a determinado assunto. E qual é o fundamento dessa metodologia lógica? É o próprio logos divino, meu Deus do céu. Então aí você entra num raciocínio circular perfeitamente desnecessário e, aliás, inviável. Você não pode compreender sequer o que é conhecimento, o que é ciência e o que é realidade sem você ter por referência o logos divino. Não dá nem para começar. Então, é por isso que a Igreja sempre disse o seguinte: a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, você acreditar nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo, é matéria de fé. É? Mas a existência de Deus não é matéria de fé. A Igreja sempre disse isso, eu estou aqui repetindo e explicando de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, adequada aos dias de hoje, mas estou dizendo a mesma coisa. Agora, o que aconteceu foi que o sucesso, pelo menos aparente, da ciência moderna, que o pessoal traduz, vamos dizer, identifica como sucesso da tecnologia, eu já expliquei mil vezes, que pouquíssima coisa da tecnologia depende dos avanços da ciência, mas ao contrário, a ciência depende da tecnologia. Já expliquei também que nenhum desses avanços da tecnologia, nenhum, jamais dependeu de qualquer pressuposto ateístico. É impossível. Você vai dizer que o sujeito, né, ele criou um avião, ele criou uma vacina, né, ele criou um reator atômico baseado na premissa de que Deus não existe? Eu, como fazer isso? Isso é impossível, meu filho. Então, o que a tecnologia moderna depende do ATI, depende nada, não deve nada a ele. Totalmente independente. E até independente do que se chama ciência no nível teórico. Né? Mas, como popularmente, né, a imaginação popular alimentada pela mídia imbecil, as pessoas acham que a tecnologia moderna deu algum, né, alguma força argumentativa, né, contra os milagres e contra a fé. Né? Então, alguns padrecos, assustados, começaram a tentar interpretar a sua religião nos termos da ciência moderna. O que é uma besteira fora do comum. Não precisa fazer isso. Não precisa e não deve. Quer dizer, toda a ciência moderna está fundamentada, toda, em pressupostos religiosos. Toda ela. E sem isso ela não seria possível. Né? Vamos dizer, sem a concepção da possibilidade universal, da possibilidade infinita, sem a concepção do Logos, não há ciência. A não ser que você denomine por ciência. Vamos dizer, uma atividade convencional inventada pelo ser humano, um produto cultural que não tem poder de preensão sobre a realidade e que, no fim das contas, só passa, não passa de uma invencionice conveniente. Quando o sujeito aceita esta hipótese, mas ao mesmo tempo quer que essa invencionice conveniente tenha o poder e a autoridade de nos dizer o que é a realidade e o que não é, então é claro que entrou numa loucura, numa contradição absolutamente esquizofrênica. Eu sei dizer, ó, tudo isso que eu estou falando é invencionice, mas esta é a realidade e você não pode negar isso. É claro que o cara fala isso, é louco e não deve ser ouvido por mais de 2 minutos. Então, o livro do Padre Quevedo é só um dos milhares de livros que tenta expor conteúdos da religião cristã nos termos da ciência moderna. Eu digo, para quê? Se essa ciência daqui a pouco vai ser derrubada, aí vai vir outra. Que perda de tempo é essa? Hã? Não é possível você demonstrar nada da fé pela ciência. Não é possível e nem preciso. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, Benedito XIV, numa bula cujo nome esqueci agora, em que ele determinava as regras para beatificação e santificação, ele dizia o seguinte: nenhum fato deve ser rejeitado em nome de uma ideia. Não é certo isso? Não é um preceito científico? Agora, a ciência pode, alguma ciência pode se orientar por isso? Digo, nenhuma pode. Porque, vou repetir, a ciência começa delimitando um campo de fenômenos conforme a sua adequação possível a uma constante hipotética. Portanto, o campo de investigação da ciência não é a realidade concreta. É um recorte já predeterminado. Então, ela não pode aceitar qualquer fato, ela só pode aceitar os fatos que são compatíveis com os métodos de investigação que ela criou para confirmar tais ou quais constantes. Então, o que é que alguma ciência tem a dizer sobre qualquer fato concreto? Zero. Nada. É? Então, para que a ciência confirme os milagres, era preciso recortá-lo na medida das, vamos dizer, desses campos abstratos criados pela ciência, reduzir o milagre a, vamos dizer, a uma invencionice, e daí provar que essa invencionice é verdadeira. Fala, isso não dá para fazer, meu filho. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. As hóstias que sangram. São milhões de hóstias que sangram. Existe mais depoimento e prova de hóstias que sangram, né, do que existe da existência do Olavo de Carvalho. Entendeu? Então, eu sou mais irreal do que as hóstias que sangram. Né? Agora, que ciência que vai estudar isso? Este é um fenômeno que diz respeito a qual ciência? Não, esse fenômeno consiste, vamos dizer, numa articulação entre terrenos que cientificamente estão separados por abismos epistemológicos intransponíveis. É um fato concreto. Este fato viola alguma lei científica? Não, porque simplesmente não há lei científica suficiente para estudá-lo. Está entendendo? Não é que o milagre viola a lei científica. Não é isto. Ele simplesmente não tem nada a ver com o mundo estudado pela ciência. O milagre é um fato concreto. A articulação de várias ciências produzirá um fato concreto? Eu falo, não. E a perda da noção de fato concreto é um dos fenômenos característicos da modernidade. Só acredito em fato inventado. Veja, o que os cientistas podem confirmar quando eles estudam fato miraculoso são dúvidas que eles mesmos levantaram relativas à sua ciência. Por exemplo, quando o sujeito levantou uma dúvida quanto à data do Santo Sudário de Turim. Vamos supor, daí o sujeito mediu e falou, não, isso aqui não pode ser autêntico porque isso foi produzido no ano 1200. Digo, ah, meu filho, então você quer dizer o seguinte, que naquela época havia não apenas a arte da fotografia, mas uma máquina capaz de tirar uma fotografia exata, desse tamanho, tamanho natural, com todos os detalhes. Hã? Cadê essa máquina? Então, quer dizer, do ponto de vista daquela ciência da datação, por teste de carbono 14, né, o resultado que você chegava era um absurdo. Então, o que que o sujeito deveria dizer? Olha, a minha ciência não tem nada a dizer sobre tudo isso, porque eu tentando resolver um paradoxo, eu cheguei em outro paradoxo maior. Mais tarde, o mesmo sujeito que fez esse teste, ele confessou que ele estava enganado. Então, bom, então volta tudo o que era antes. Você não tinha explicação para o Santo Sudário de Turim e você não terá jamais. Porque cada ciência existente só pode estudá-lo sob um determinado aspecto abstrativo. E como é que esse aspecto abstrativo se encaixa dentro, vamos dizer, do fato concreto real chamado Santo Sudário de Turim? Esse encaixe é altamente problemático, como nós vimos nesse mesmo exemplo. Então, note bem, que lei científica o Santo Sudário violou? Nenhuma. Ele não tem nada a ver com nenhuma lei científica. Era uma manifestação da onipotência, uma manifestação concreta da onipotência. Se você nega esses fatos, então você não quer conhecimento da realidade, você quer apenas uma carreira acadêmica e a obediência aos seus coleguinhas. Você não quer conhecimento. Você está negando já todo e qualquer fato que não se enquadrem nos parâmetros da sua ciência. Mas os parâmetros da sua ciência são, por definição, seletivos e abstrativos. E você não pode viver com base neles nem um único minuto. Quer dizer, então essas discussões não são sérias. A ciência do milagre tem que ser, vamos dizer, uma ciência fenomenológica do fato concreto. Não tem outro jeito. E essa ciência ela se baseia, vamos dizer, na total fidelidade à integridade do fenômeno, com todos os seus componentes simultâneos. Porque se você separar, vamos dizer, os vários aspectos que, na verdade, os aspectos são infinitos, você separa meia dúzia, de bom, nenhum desses em si mesmo constitui um milagre. Porque a onipotência só age no mundo concreto, meu filho. Que age no mundo abstrato sobre nós. Quer dizer, nós pensamos coisas que não têm nenhuma relação com a realidade. Deus não pode fazer isso. É uma limitação de Deus. O que Deus pensa é a realidade. ou é realidade ou é possibilidade infinita. Então, pronto, quando você pega no milagre de Fátima, eu digo, bom, meu filho, então você vai ter que inventar uma ciência que articule, né, aquele movimento do Sol, né, com a previsão da guerra seguinte. Como é que você faz isso? E com o fato de que essas duas coisas apareceram articuladas na frente de três criancinhas. Que ciência vai estudar isso? Não tem ciência para isso, pô. Não tem e não existirá jamais. Agora, às vezes eu esqueço o seguinte, acima da ciência tem um treco chamado realidade. A realidade implica responsabilidade, implica a resposta real de seres humanos reais, a situações reais. E não tem nada a ver com aquele mundinho fictício que você estuda na academia, meu filho. Aquilo é coisa de, o que se chamou de conhecimento, é toda brincadeira de criança. Não é um conhecimento, vamos dizer, que implique uma total responsabilidade humana. Pelo simples fato de ser investigações, estão sempre abertas a hipóteses. E se um cientista jura, aposta a vida dele na hipótese, já não é mais uma hipótese. É uma fé integral. Então não é mais ciência. E se ele não aposta, então é apenas uma hipótese. Quando você fala, ah, isso aqui é fato científico, eu digo, não é fato científico, meu filho. Se é ciência, não é fato. Se é fato, não é ciência. Ciência só estuda relações entre entidades abstratas. Essas relações em si podem ser verdadeiras, né? Mas não fatos. Vamos lá. Álvaro Costa. Agradeço, senhor e equipe, todas as aulas desse ano. Esse nosso curso online de filosofia me salvou inúmeras vezes de um sentimento maligno de depressão e perda das forças vitais. Sentimento esse bastante presente no Brasil. Tenho, por meio do curso, feito amizades baseadas na sinceridade, no amor e sabedoria. Algo bastante raro no Brasil. Bom, este é um dos benefícios que eu sempre pensava nesse curso, porque o isolamento enfraquece muitas pessoas. Mas, por outro lado, a companhia, a amizade, também não é uma coisa sempre boa. Ela também atrapalha. Então, você precisa ver, olha, tudo aí é relativo, exceto que diz o amor, a sabedoria, a busca. Nisto você tem que se comprometer 100%. Eu estou com um material muito útil em mãos. Trato dos resumos de todas as aulas. Esse resumo deve ser umas 200 de partes, estão absolutamente organizados por tópicos. Já falei com o Silvio Grimaldo, estou aqui muito em breve. Esse material esteja à disposição de todos os alunos do curso. Gostaria que o senhor mandasse um abraço para o pessoal do Recife, uma vez na semana se reúne para discutir, às vezes madrugada dentro das aulas do seminário. Está mandado aí um abraço para todo mundo, parabéns. Gostaria de fazer uma pergunta. Meus amigos e eu, toda semana estudamos o resumo, lendo em voz alta os textos que eu produzo a partir das aulas. Gostaríamos de treinar a nossa dicção e nossa voz pessoal. Ah, maravilha! Eu já recomendei o curso Arthur Joseph. Procure isto. Embora seja em inglês, eu acho que dá para você adaptar aquilo para a língua portuguesa, mesmo que você vai aprendendo, se você mesmo vai criando outros exercícios similares. E se alguém quiser se especializar nisso, se alguém tem aí algum fonoaudiólogo, alguém que goste disso, eu recomendo, faça isto e, inclusive, você vai ganhar um bom dinheiro. Adapte o curso do Arthur Joseph para o português, ou você paga pelos direitos autorais, ou você inventa uma outra coisa parecida. As pessoas precisam muito disso no Brasil. Por quê? Como a língua falada no Brasil está muito distante da língua formal, o que não acontece em outros países, tá certo? Então, é difícil as pessoas encontrarem, vamos dizer, a entonação certa. Seja usando a palavra entonação no seu sentido estrito, da vocal mesmo, seja a entonação no sentido estilístico. Tá certo? No Brasil, muito do que se fala hoje soa falso, soa forçado, é uma coisa horrorosa. Mas, assim, realmente você não encontra problema similar em outros países. Então, reencontrar a própria voz fisicamente é uma maneira de você encontrar o seu próprio estilo em literatura. Tá certo? Então, se algum de vocês tiver vocação, tiver jeito para isso, faça, né? E irá muito longe. O senhor poderia nos dar algumas orientações e conselhos sobre a leitura em voz alta das principais passagens das aulas? Tenho a impressão de que a busca pela voz pessoal deve ser articulada com a presença total do ser. Somente quando estamos no centro da realidade que podemos falar a voz que vem direto do nosso coração. Isso é a pura verdade. Quer dizer, a busca da voz é a busca da sinceridade. Tá certo? Então, você vê, isso não é possível. Por exemplo, eu noto, por exemplo, você pegar o tom de um discurso de deputado do Brasil e o tom com que a pessoa conversa no dia a dia, ou o tom de um discurso presidencial, né? O tom de um discurso de magistrado, você vê que é muito diferente. Depois, quando você vê os discursos dos presidentes americanos, parece que eles estão falando para a família deles, especialmente os maiores, né? Os mais talentosos, né? O Ronald Reagan, por exemplo, Ronald Reagan fazia piadinhas no discurso presidencial, uma atrás da outra, milhares de piadinhas de extremo bom gosto, muito, né? E quem faz isso, vamos dizer, no Senado brasileiro? Ninguém faz, porque você tem que ali falar de uma maneira impostada, né? Isso cria uma dificuldade de comunicação, gente. Quer dizer, a linguagem cotidiana era muito oposta, muito hostil à linguagem formal, e a linguagem formal sufoca a linguagem pessoal. Tá certo? É claro que só escritores, pessoas habilitadas, podem resolver esse problema. Abrir um caminho. É isso. Para isso que eu recomendei certas leituras, como por exemplo, o Marcos Rebelo, o Herberto Salles, que foram pessoas que trabalharam muito essa questão, vou dizer, da naturalidade na linguagem formal. Infelizmente a lição deles foi perdida, mas nós temos que recuperar. Eu mesmo fiz vários ensaios nesse sentido, várias tentativas nesse sentido, com maior ou menor sucesso. Mas eu acho, pelo menos, que em termos da comunicação oral, eu acho que estou mais ou menos acertando. Olha aqui, alguém me passou. Isto mesmo, a bula do Papa Bento XIV. É essa aqui mesmo. De servorum dei beatificatione et beatorum canonizatione. Né? Da beatificação dos servos de Deus e da canonização dos beatos. É perfeito, é essa mesmo. Recado Damas. Os estudos de milagres do padre Oscar Gonçalves Guevedo foram justamente impugnar o racionalismo e o modernismo no debate sobre os milagres. Ciência para ele é o que Aristóteles e Santo Tomás fizeram. E, bom, já é melhorzinho. Estou falando para você que eu não li esse livro, mas eu me lembro de coisas que o padre Quevedo disse em outras épocas. O padre Quevedo também mudou muito ao longo do tempo. Né? Mas eu, sinceramente, eu não acho que diálogo entre ciência e fé, olha, eu desprezo. Em princípio, não quero saber disso. Isso é vulgaridade, isso é bobagem. Não, nesse sentido, vamos dizer, a ciência que está na Bíblia, a ciência da palavra de Deus, é infinitamente superior a qualquer ciência humana, gente. Ela determina a possibilidade da ciência humana. Não são coisas comensuráveis. E digo isso não do ponto de vista da fé, entre aspas. A fé é outra coisa. Eu estou dizendo isso a partir da compreensão intelectual, analítica, clara, do que é o conceito, o exercício da ciência. Mas acontece que, ver, um dos temas que eu falei aqui, que eu abordei aqui, foi a perda da hegemonia intelectual pelos pensadores cristãos. Eles perderam o bonde. Eles começaram, vamos dizer, a ficar inibidos perante, vamos dizer, a aparente ascensão da autoridade da ciência moderna. E deixaram de perceber que tinha uma coisa muito melhor na mão. Isto, em parte, por ficar presos aos esquemas escolásticos e aristotélicos. Em parte, foi por isso mesmo. Havia milhões de possibilidades que não foram exploradas, que a escolástica jamais mexeu, e que, sem entrar em contradição com ela, para levar aquilo infinitamente mais longe. Se você ler, por exemplo, o livro do André Marques, que é Psicologia Reflexiva, você vai ver até onde, ou Cornélio Fabro, você vai ver até onde a escolástica poderia ter ido séculos atrás. Ou, para dar um exemplo, os escolásticos portugueses, que esses foram, de fato, muita vezes, mas ninguém prestou atenção neles. Mas, olha, mas, em suma, eu acho que quem matou a charada foi o Papa Bento XIV. Ele falou, nenhum fato pode ser rejeitado. Agora, se você acha que o fato é esquisito, o fato é esquisito, tem que ser rejeitado. Esquisito em nome do quê? É? Qual é o critério de esquisitice? Não é isso? Então, não há critério. Quer dizer, se é esquisito, quer dizer, você não gosta daquele fato. Ou ele te assusta. Então, é uma coisa totalmente subjetiva, idiota e, de fundo, puramente emocional. Isso que é fé irracional. Olha, a religião cristã, ela se baseia em ciência, a mais perfeita ciência que existe. É? E se baseia na fé racional numa pessoa que mostrou ser digna de toda a confiança do mundo. Nós é que não somos dignos de confiança. Peraí, tem uma pergunta aqui, mas a pergunta sai do nada. Então, qual o motivo que um artista teria de ler filosofia? E eu lá sei. Me diga por que você fez essa pergunta para eu poder entender o sentido que você está falando. Hã? Pois é, veio com reticência no começo, então essa parte da reticência você preencha para eu poder entender qual é o significado formal da pergunta, senão eu não entendo, está muito genérica. Pode ser até um assunto interessante, mas... Né? Kenyon, o senhor disse que passou por um período de incerteza e dúvidas. Acho muito honesto a sua parte dizer isso. Também já passei por isso. Fiquei profundamente dividido algum tempo atrás, de tal modo que tive que encontrar uma ordem interior a fim de sair daquele período nebuloso. Não digo que achei as respostas, mas eliminei vários caminhos ruins. Ainda estou a caminhar, digamos. Pergunto, então, qual o paralelo entre a vida psíquica saudável e a filosofia de vida do indivíduo? Bom, no fim das contas, as duas coisas são a mesma. Né? Veja, existem muitas pessoas que, por terem sido privadas de experiências conflitivas e assustadoras, às vezes levam uma boa parte da sua vida simplesmente seguindo as rotinas daquilo que se faz no seu meio. Muitas pessoas acontece isso, mas é pura coincidência. Agora, aqueles dentre nós que desde pequeno observamos perplexidade, terrores, tormentos, escândalos, etc., etc., nós somos impelidos pela própria natureza das coisas a buscar uma rearticulação num nível superior. E isso é precisamente o que nós chamamos de vida intelectual. Mas, agora, há pessoas que não compreendem o que seja vida intelectual. Por exemplo, eu chego e conheço pessoas que têm estudos universitários e que até frequentam algumas aulas, e elas dizem, eu não quero ser um intelectual. Eu digo, mas meu filho, você já é. Você não é outra coisa. Na medida em que você lê alguma coisa, estuda alguma coisa e busca criar ideias que, de certo modo, te orientem, você já é atividade intelectual, não é outra coisa. Agora, se você quer exercer isto sem compromisso, tá certo? Então não é que você não é intelectual, você é um pseudo-intelectual. E isso é muito grave. Então, para nós que estamos aqui nesse curso, estamos vivendo isso, uma filosofia de vida é uma necessidade absoluta, porque os parâmetros, os critérios que você recebeu da sociedade, da sua cultura, não estão te orientando, ao contrário, eles são a base da sua desorientação. Então você vai ter que encontrar uma nova. Tá certo? Então, a conquista disso é a conquista também da saúde psíquica. Mas note bem, a saúde psíquica não é um valor absoluto. Há etapas de experiência doentia que podem ser boas para você intelectualmente. Então, sobretudo, se você é neurótico, não fique complexado por ser neurótico, porque só vai acrescentar, você vai ter duas neuroses em vez de uma. Né? Tá certo? Então, você buscar a normalidade depende de qual é o modelo de normalidade que você está usando. Se você pega a sua camada social, sua faixa social, como amostra de normalidade, então você só vai ter, para você articular a sua confusão interior, os recursos que esse meio lhe dá. Recursos que já se demonstraram insuficientes. Então você precisa buscar um padrão de normalidade superior. Não é isso? Eu acho que assim, que ao longo da história, houve muitos personagens que foram verdadeiros primores de normalidade, de equilíbrio, de centralidade. E o Santo Agostinho foi um deles. É um homem capaz de articular o conhecimento de toda a sua miséria interior com a busca dos objetivos mais altos. Isso aí é uma centralidade, é uma coisa saudável. Tá certo? Não digo que isso tenha que ser alcançado necessariamente por meio religioso, porque saúde é uma coisa, salvação da alma é outra. Ele pode ser muito saudável e ir para o inferno também. Foi um sujeito que foi muito saudável, muito normal, muito articulado, mas que eu não tenho certeza de que está no céu. É Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Era um primor de equilíbrio. Um homem que pegou todos os seus demônios interiores, todas as suas forças e conseguiu rearticular de uma maneira. E articulou indo para cima. Agora não sei quanto que ele foi para cima. Também não interessa discutir isso agora. Clélia Maria Haberfellner. Sua aula de hoje busca clarear a existência de uma ordem interna cujo princípio seria o coração. Muito bem. Esses dois símbolos de coração e cabeça significa o seguinte. A cabeça é o que você sabe e o coração é o que você é. Certo? Então, é por isso que, de acordo com o simbolismo antigo, o verdadeiro órgão do conhecimento é o coração, que é aquilo que você sabe existencialmente. Não é só aquilo que você pensou. Tem coisa que a gente pensa e esquece depois, não está integrado na gente. Então, você tem razão. Quer dizer, o símbolo disso, vamos dizer, é a sabedoria do coração, a sabedoria verdadeira, que em parte está integrada em você, mas que em parte não é integrada em você, é você que se integra nela. Quer dizer, ela vai te mudar, ela vai te levar. É aquele famoso soneto do Rilke, que eu já mencionei aqui, né? Que ele vai descrevendo, né, a perfeição da estátua de Apolo. 13 linhas são descritivas e a última diz, você tem que mudar de vida. Quer dizer, que a contemplação da perfeição já tem pelo menos um apelo para que você se levante. Né? Mas... se não é, vamos dizer, uma estátua de Apolo, pode ter um apelo. Mas o texto sacro, ele já tem, não é só um apelo, ele já é força transformante. Se você deixa aquilo agir em você, sem a pretensão de você ter compreendido. Muitas pessoas falam, os caras ficam rezando sem entender. Eu digo, mas que maravilha que é você rezar sem entender. Hã? Porque você vai rezando aquilo e aquilo vai abrindo sua inteligência, gradativamente. Sem que você saiba. Né? E às vezes você acorda entendendo coisas que você não entendia antes. Eu digo, você teve uma revelação pessoal. Você não sonhou nada, não viu nada, não ouviu ninguém falando. Foi o Espírito Santo que foi lá, agiu sobre a tua inteligência e fez você entender um negócio que você não entendia. Isso é muito melhor do que você dizer, não, eu tenho que entender direitinho aqui as palavras da prece. As palavras assim são um mistério, meu filho. Você não vai entender a prece. A prece é que está entendendo você. Ela que vai te explicar para você mesmo. Né? Tem uma poesia do Peggy, Charles Peggy, que fala da maravilha do menino que está rezando e adormece, já mistura as palavras do Pai Nosso, da Ave Maria, faz aquele samba do crioulo doido, entendeu? O que essa criança está entendendo? Não está entendendo nada, mas essa prece está funcionando. Né? Ora, a realidade que Deus põe dentro de nós, o nosso universo, quando nós vemos, é todinho compreensível. Ele está aí todinho para a gente compreender. Hã? Por quê? Porque ele está abaixo de nós. A nossa inteligência é suficiente para compreender. Nós somos capazes disso, por quê? Porque tem uma inteligência maior que alimenta a nossa inteligência, que é o que vem do infinito e abre possibilidades no infinito. É a entropia negativa, entendeu? Agora, se você quer, agora eu quero entender lá em cima, falar, não dá. Não é para isso. Deus não está aí para ser compreendido, meu filho. É Ele que compreende você. É para você receber o dom que Ele está te dando. E daí, depois de você receber, você começa a ter uma ideia do que é o amor divino. Eu digo, epa, é isso. Então, não pode dizer, você não entendeu nada. Você entendeu, mas entendeu na medida em que você se deixou envolver naquilo. E começou a receber os benefícios. Que vem até, se vem até para um patife como eu, porque não vai haver de vir para vocês. Aqui, peraí, aqui tem, tem uma sem nome aqui. Esse começa assim, desculpa insistir nessa pergunta. Ah, é a pergunta sobre isso mesmo. Aqui está sem o nome. Já formulei antes e você não respondeu. Prefiro não especular por quê, mas sim insistir em formular. Você recentemente tomou a tese da leitura ingênua da Bíblia. Tenho um pouco de dificuldade de aprender o significado dessa proposta. Por que não propor a mesma leitura em Gênesis do Upanishad, do Gita, do Corão ou da biografia? Olha, eu não vou te explicar isso agora. Tá certo? Mas o decisivo, meu filho, não é a religião. O decisivo é a presença efetiva de um ser real, chamado Deus. Se ele não está lá, não adianta. Então, eu não acredito em religião comparada. Porque eu não acredito que entre as perspectivas das várias doutrinas religiosas e dos vários simbolismos religiosos, existe um ponto de vista científico superior que possa abarcá-los a todos. Portanto, depois de muito tentar nesse caminho, eu mesmo fui estudioso de religião comparada durante muito tempo, eu cheguei à conclusão seguinte, você só pode entender uma religião a partir da outra. Fora disso, é puro diletantismo. Então, eu, por exemplo, essa semana eu li um artigo do Humberto Eco, no próprio Diário do Comércio, dizendo que crianças educadas num meio ateístico, elas não entendem nada, por exemplo, da arte sacra, ou de muita coisa das civilizações anteriores. O menino viu um retrato da aparição de um anjo, né? E perguntou assim, o que o sujeito está fazendo aí conversando com esse traveco? Ele disse, são as categorias que tem. Né? Tinha um homem, um anjo. Um anjo não é uma mulher, também não é um homem, então só pode ser o que? Só tem três categorias. Homem, mulher, traveco. Mas o artigo do Humberto Eco diz que nós devemos, então, nos abrir não somente a uma religião, mas a todas elas. E acontece o seguinte. Acontece que as crianças privadas, quer dizer, da tradição bíblica, elas não vão entender sequer os enredos possíveis de... Opa! Vamos retomar aqui. Eu estava comentando o artigo do Humberto Eco, que diz que então as crianças educadas num ambiente ateístico, elas não têm a compreensão já de uma infinidade de dados, né, culturais e humanos dos séculos anteriores. E a coisa é muito pior do que isso. Por quê? Eles não vão ter a compreensão nem mesmo das situações humanas descritas em toda a literatura ocidental. Se você não tem um fundo bíblico, meu filho, você não entende Dostoiévski, você não entende Tolstói, você não entende Dante, você não entende Camões, você não entende nada. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Isso significa que a adoção da cultura laica, da educação laica, vamos dizer, um esquecimento, um apagamento proposital de toda a herança cultural de milênios. É uma amnésia planejada. E é uma estupidificação planejada. Agora, podemos sair disso pelas religiões comparadas, como acredita o Humberto Eco? Não. Porque religioso comparado é disciplina acadêmica. Você não pode ser educado desde criança nas religiões comparadas. Porque as religiões têm mandamentos que são práticos, que são incompatíveis entre si. Você não vai poder praticá-las ao mesmo tempo. Você não vai poder vivenciar aquilo ao mesmo tempo. Então, você tem que ser formado dentro de uma religião e depois, a partir dela, você compreende as outras. Então, você toma a sua como centro e as outras como periferia. É o único jeito que você pode chegar a compreender. Até que vai chegar um dia, se você estudar bastante, você vai entender que tem umas que podem abarcar as outras e compreender na sua totalidade e a vice-versa não é verdadeiro. Mas isso aí é depois de 30 anos de estudo, 40 anos de estudo. Né? Então, prossegue aqui. Agora, o nome do remetente é o Marco Borgert. Como não buscar explicação para as contradições? A leitura ingênua desses livros não conduziria invariavelmente a uma perplexidade dentro de suas mútuas contradições? Certamente, você não pode fazer essa leitura ingênua com os livros de 10, 20 tradições diferentes. Você vai ficar numa confusão desgraçada. Então, quer dizer que, como instrumento pedagógico para a formação da personalidade, a religião comparada não serve para nada. A religião comparada é uma atividade acadêmica a ser desempenhada por pessoas que já têm uma formação pessoal, já têm o universo imaginário estruturado. E pergunto, como não buscar a explicação para as contradições numa simbólica de tipo guenoniano? Entendi a partir de uma aula recente que você concorda que o Guénon e Schwann tenham provado que todas as tradições autênticas sejam calcadas em uma metafísica transcendente comum. Como conciliar isso com a sua recomendação da leitura ingênua? Por que não recomendar para os alunos o estudo da metafísica transcendente, visto que a incompreensão oriunda das aparentes contradições dos símbolos das diferentes religiões é a causa mesmo do relativismo religioso e suas terríveis contradições para consequências para a nossa civilização? Então, ó, em primeiro lugar, a incompreensão dos símbolos religiosos não apareceu com a comparação de várias religiões. A religião comparada só entrou na esfera popular a partir dos anos 50 do século XX. Né? Quando começou de nova era, essa coisa toda, aí todo mundo começou a ler I Ching, etc. Isso é muito recente. A incompreensão dos símbolos religiosos já vinha, pelo menos, na mais branda das hipóteses, desde um século antes. Em segundo lugar, uma metafísica comum de fato existe entre todas as tradições religiosas. Isso está mais que provado, e acho que Guénon e Schwann provaram isso. Só que o que é uma metafísica? É uma descrição da estrutura da realidade. Isso não tem nada a ver com religião. Metafísica é apenas isso, a descrição da estrutura da realidade. Quer dizer, todas as religiões estão concordes que elas vivem no mesmo mundo. Tá certo? Então, nesse ponto, não há discordância, mas a religião existe apenas para te dar uma descrição da estrutura da realidade? Não, ela te promete algo mais. E é no realizar este algo mais que elas vão divergir. Só que este algo mais é que é precisamente o decisivo. Então, que você possa formar o seu imaginário lendo ao mesmo tempo os Upanishads, os Puranas, o Gita, o Corão, etc, etc. Não, você vai fazer a confusão dos diabos. Quer dizer, não, note bem, não existe um ponto de vista superior ao conjunto das religiões que possa abarcá-las todas elas. Então, religião comparada é um estudo de fragmentos. Nunca a religião comparada vai poder criar uma superestrutura capaz de abranger todas as religiões. O Guénon e o Schwann fazem isso, mas somente no que diz respeito à doutrina metafísica, ou seja, ao que há de comum entre todas as religiões. É uma espécie de mínimo múltiplo comum, tá ligado? Quer dizer, reduz as religiões aos seus fundamentos metafísicos e diz que é, de fato, é igual em todas elas. Tá certo? Mas esta mesma metafísica comum se encontra fora das religiões. Se encontra em Aristóteles, se encontra em Platão. Se encontra em filósofos como Al-Farabi, que foram condenados pelos teólogos da sua religião. Né? Então, isso não é propriamente a religião. Isso é apenas uma doutrina metafísica. É uma ciência, se quiser. Né? Então, neste ponto, estão todos de acordo. Porém, vamos dizer, o universo simbólico, pessoal, você só pode adquirir através de uma religião, que é a sua. Aquela dentro da qual você está é aquela que formou a nossa civilização. Então, o que é? É judaísmo e cristianismo. E se você vier a entender algo do Islã ou do hinduísmo, você vai entender através dessa. Ou jamais vai entender como o seu Humberto Eco jamais entendeu. Entendeu? Humberto Eco, ele acredita ingenuamente que ele tem um ponto de vista transcendente. Não tem. Ademais, vamos articular esta pergunta com esta outra que foi enviada pela Miriam Macedo. Na aula passada, o senhor falou da necessidade de captar primeiramente a forma do conjunto e a força simbólica dos textos. Gostaria que o senhor comentasse, a partir de sua afirmação, as afirmações, as observações de Bento XVI sobre Hugo de São Vítor. Aspas. Para interpretar a escritura, Hugo de São Vítor propõe a tradicional articulação patrístico-medieval, ou seja, em primeiro lugar o sentido histórico-literal, depois o alegórico e o anagórico e, por fim, o moral. Trata-se de quatro dimensões do sentido da escritura, que também hoje se redescobre, pelo qual se vê no texto e na narração oferecida, se esconde uma indicação mais profunda, o fio da fé que nos conduz para o alto e nos guia nesta terra, ensinando-nos a viver. Ou seja, os quatro níveis de compreensão do texto, advogado aqui por Hugo São Vítor, que por sua vez tirou de Dante, né? Olha aqui, olha, o antes que estão explicados da maneira mais clara ainda no Dante. Não foi que o pessoal me tirou do Dante. Mentira, isso aí. Errado. Todos eles se baseiam exatamente nesta mesma leitura ingênua que eu estou dizendo. Quer dizer, é isto que Bento XVI se refere com o fio da fé. É você ler aquilo com fé. Ou seja, você vai aceitar que aquilo é a palavra de Deus, aceitar que aquilo é um fato. E aceitar que você não compreende. Se você não fez isso, você não leu o texto. Ler a Bíblia é fazer isto. Agora, sem a leitura, não tem a interpretação. Agora, se você fez isso, então você vai trabalhar uma interpretação depois, a partir deste material e não do texto em si. E primeiro você tem que vivenciar o texto como presença da palavra de Deus, senão você não tem nada. Você não tem nada, por que eu estou falando? Não começa, você vai interpretar assim, mas você vai interpretar no fim. No começo você vai ter que ler assim, senão não, assim, não haverá alguém interpretar. Eu não sei se ficou claro isso. Daí prossegue Bento XVI. Contudo, mesmo respeitando as quatro dimensões do sentido da escritura, de modo original em relação aos seus contemporâneos, ele insiste, e este é um aspecto novo, sobre a importância do sentido histórico literal. O que eu estou falando? É um fato. É? Se você não aceita como fato, meu filho, então, muito menos aquilo poderá, vamos dizer, exercer um influxo transformador em você. Porque o que vai exercer o influxo não é o texto em si, é o fato a que o texto se refere. Não é um poder miraculoso do texto, mas um poder miraculoso dos fatos narrados, os quais continuam a suceder ainda hoje. Então, depois que você teve a experiência do poder miraculoso dessas palavras, aí você sabe com o que você está lidando. Né? É somente aí. E religião comparada? Religião comparada, meu filho, é muito tempo depois disso. Não dá para trocar a ordem. Está entendendo? Então, o que eu estou falando não é, provavelmente, a fé ingênua. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da experiência real da leitura. Você vai ler um texto sacro como texto sacro. Se ele não exercer esse poder em você, olha, meu filho, eu te dou um doce. Porque ele vai fazer isso. Sempre faz. Você lê assim, vai funcionar. Deixa que ele aja em você. E você vai ver o que acontece. Se você disser, ah, posso fazer o mesmo com outros textos sacros, não pode, porque eles não foram escritos para isto. Hã? Não foram escritos para isto mesmo. Foi outra coisa completamente diferente. Se algo que eu aprendi com as religiões comparadas é que as religiões não são comparáveis. Não são espécies do mesmo gênero. São fenômenos absolutamente heterogêneos. E é por isso mesmo que se você não tiver baseado numa, você não entende a outra. Então, a religião comparada não é jamais um substitutivo do ensino religioso. Isso aí, Humberto Eco, eu acho que jamais compreenderá. Então, Humberto Eco é um dos mais elegantes escritores de besteira que tem no século XX. Ele se mete, por exemplo, eu li os escritos dele sobre o fascismo, eu digo, meu Deus, ele viveu lá dentro, ele assistiu o negócio, ele leu o mundo, ele não entendeu nada, nada, nada, nada do que é fascismo, é só estereótipo. Ele pega o estereótipo e enche de citações em volta. Né? E assim, por aí, não leva o Humberto Eco sério de jeito nenhum. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Sobre o resgate, Carlos Felice, sobre o resgate da alta cultura no Brasil, eu pensava semana sobre o abandono, a falta de pessoas capacitadas para entender a obra do Mário Ferreira dos Santos, como você já citou inúmeras vezes. Seria possível você fazer uma exposição da obra do Mário para nos dar uma ideia de conjunto? Nós vamos fazer isso necessariamente na segunda etapa. Eu espero ler com vocês alguns textos do Mário que eu vou ter que articular para isso, porque os livros dele estão muito confusos editorialmente. Então, eu tenho que articular alguns textos, juntar um pedaço com outro, compor uma súmula do Mário Ferreira. Eu acho que isso é possível fazer, nós vamos fazer. Augusto de Carvalho Riggs. O senhor chegou a ver o filme de O Homem de Alcatraz, de John Frankenheimer? É a história real de Robert Stroud, interpretado por Burt Lancaster, que foi preso por ser suspeito de matar um homem. Na cadeia, rebelde, metido ao justiceiro, acaba matando um guarda e por isso a pena é aumentada, chegando a ser transferido para Alcatraz. Mas na cadeia mesmo ele se torna mais humilde, um dos maiores especialistas em pássaros, sendo o maior da sua época. Chegou a ser reconhecido mundialmente sua especialidade, superando algumas circunstâncias. Olha, isso aqui é um exemplo. Quer dizer, o cara está na cadeia, pior situação possível. Ele disse, chegou uma hora e decidiu tomar vergonha na cara. Pô. Não chega desse negócio que batendo em pessoas, matando gente. Pô. Fazer uma coisa que presta, começou a estudar um passarinho. Passarinho outro. Né? Um outro exemplo que eu dou para você, tem o historiador italiano Cesare Cantù, que escreveu uma história universal inteira na cadeia sem ter um livro para consultar. Mas o cara puxando pela memória. É claro que tem erros, é evidente que tem. É 30 volumes. Né? Como é que não teria erro? Tudo de memória. Mas é um prodígio. Então, às vezes, as situações mais opressivas fazem, né, surgir na pessoa uma grande força criativa e sobrepõe ela ao meio. Sobrepõe ao ponto que o que é que as pessoas digam para você? Tem mais importância. Tem importância no sentido político, social, mas afetivamente não terá. Emocionalmente já não vou mexer com você. Quer dizer, o ideal para uma pessoa de estudo, pessoa que está dedicada, se você está dedicada a uma obra que é boa para as pessoas, é boa para a humanidade, está tentando fazer o bem, você tem que se esforçar para você ter o que se chama ânimo igual. Quer dizer, você nunca ficar nem muito deprimido e nem muito entusiasmado. Está tranquilo. Por exemplo, as pessoas, no Brasil existe uma espécie de culto das emoções. Todo mundo tem que viver, né, com as emoções à flor da pele para ser considerado humano. Né? Eu digo, olha, meu filho, mas escuta, um assassino, um estuprador está com as emoções à flor da pele. Né? O sujeito ávido de dinheiro que está lá planejando o mensalão, ele está babando de emoção. Agora eles vão entender o seguinte. O amor não é emoção, o amor não é um sentimento. O amor é a coisa que você faz. Né? O amor é uma ação. É uma ação que dá vida e dá força para o seu semelhante. É isso que faz. Né? Então, quando Jesus Cristo curava o cego, o paralítico, o que ele fazia? Ficava chorando de emoção? Hã? Não. ele curava cego paralítico. Então você também faça o bem com simplicidade, com ânimo igual. Claro que nem todos nós vamos permanecer no ânimo igual o tempo todo. Também vamos ter nossas recaídas, nossas depressões, e nossos entusiasmos imbecis. Todos temos, mas não vamos idealizá-los e achar que eles são divinos maravilhosos. Né? Você nunca será julgado pelas suas emoções, meu filho, mas por aquilo que você realmente fez na vida. Você fez interiormente e exteriormente. Né? Então, eu acho que por hoje é só. Prosseguimos no dia... Dia 2. Tá? Muito obrigado.